Super Controle. Let's rock. Muito bem, estamos começando mais um Super Controle Podcast, dessa vez na casa do Júlio, novamente na casa do Júlio. Sim, voltamos. Porque o Matheus Six e eu não tive no 64. Tu teve, não mente. Olá, amigos, eu sou o Júlio e eu queria dizer que o Hyper Neo Geo 64 é o filho feliz de um PlayStation com Saturn. Não entendi. Eu sou o Fuca e os videogames 64 bits são uma geração perdida para mim. Mentira. E aqui é o Frajola e eu amo muito o 64 porque era o único multiplayer que eu ganhava de todos. Só no GoldenEye. Hoje enfrenta o Six e o meu irmão jogo no Street Fighter 4, só perco. Pronto, 64 pronto. Ganhava tudo. Pronto, então, pronto. Já que em vários casts todo mundo cita o Diogo, né? Citam o Matias, citam o Diogo, citam o Melo. Melo já foi, falta o Chume, mas Diogo sempre está e nunca aparece. Verdade. Então hoje temos um convite especial aqui, Diogo, Diogão Love, né? Sumonado hoje. Bom, eu sou o Diogo, pra quem não conhece, irmão do Frajola. E a época do Nintendo 64 foi a mais divertida de jogar com o Frajola, ele quebrava tudo. Nossa, muito interessante. Ele destruía a coroa. E o nosso outro convidado especial aqui já participou do cast de Duke Nukem, que é o Marvox Brasil. E aí, Marvox Brasil? E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é quem fala é o Marvox. E eu comprei o Nintendo 64 com o meu primeiro salário, tinha 15 anos. Olha ali, Marvox Brasil, nosso velho conhecido, né? Faz me lembrar meu primeiro salário, meu primeiro emprego, que eu recebi R$260. Tu comprou um telejogo. Eu fui a Porto Alegre telejogo, e comprei o Dreamcast. Olha ali. É verdade, eu lembro. Só que eu tinha mais dinheiro guardado, né? Meu primeiro salário foi o Dreamcast. Então, mas tudo isso, vamos falar da geração 64-bits, né? Que é uma geração, como eu disse, perdida. Que é não verdade. Tem, não tem geração mais zoada do que a do 64. É verdade, né? Não existe mesmo. Então, mas tudo isso depois do quê, amigos? Os e-mails, né? As cartinhas da Xuxa, vai. Cartinhas, vai. Então, amigos, chegamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle Podcast. Dessa vez, e-mails sobre Uncharted, né? Diego e Matheus, estou aqui. Isso aí. Gente, então, temos alguns recados aqui para fornecer antes de ler os e-mails, que é sempre, né, claro. E aí, Matheus, tem algum recado para a gente dar importante? Então, nesse fim de ano a gente preparou, como todo mundo sabe, uma grande votação para escolher o melhor jogo do ano. Mas quem vai escolher são os ouvintes. E para incentivar o pessoal a votar, a gente está realizando uma promoção também. Quem participar dessa votação vai estar concorrendo ao melhor jogo. O jogo que você escolheu. Ao jogo que... dessa lista de melhores, né? Por exemplo, tem lá no começo do ano, começando com Dead Space 2 e passando por Portal, Mortal 9, caralho, e Bastion, blá, blá, blá, blá, blá, até o Gears 3, aí o Assassin's Creed, então, todos os jogos bons do ano estão nessa lista. Isso. Daí, da plataforma que o cara escolher, no caso. Né? É isso aí. Daí, assim, o cara vai votar, por exemplo, o Matheus vai votar. Matheus não pode votar agora que trabalha pro site, né? O Matheus vai votar no Assassin's Creed Revelations como o melhor jogo do ano. Por exemplo, ele achou o melhor jogo do ano, mas ele já tem esse jogo. Então ele pode escolher outro jogo, né, cara? Ele vai me mandar. Vai ter lá no formulário o nome da pessoa pra responder, o e-mail da pessoa e o jogo pra escolher. Como melhor jogo. Olha, daí depois, se você ganhar. Daí, se ele ganhar, a gente vai entrar em contato com ele por e-mail, né? Vai falar, ó, você ganhou. Escolha o seu jogo dessa lista, beleza? É isso aí. Meu Deus. Mas é tipo assim, não tem que enviar nenhum comprovante, código de barra, nada. Eu só voto e eu ganho. Só vota, cara. Só vota, colocar o nome e o e-mail, né? Provar que tu existe aí com o nome e com o e-mail, tá beleza, né? E pode voltar aí quantas vezes quiser. Se tem e-mail da tia, do tio, do avô aí, do cachorro, é só votar, cara. O que a gente quer dizer com isso é que CG precisa que vocês votem, precisa que todo mundo vote, porque daí no final do ano vai ter um cast super ultra especial, que eu não posso falar, né? Que, sei lá, deve ter 4 horas de cast. Não sei, por aí, né? E a gente precisa saber da votação. A gente precisa ter o resultado da votação até o dia do final da promoção, que é no dia 11 de dezembro. Então até 11 de dezembro vocês têm que votar. Então vamos condensar essa informação em um Twitter pra ficar bem compacto e bem fácil de entender. Você vota, você chama todo mundo e vota de novo, cria fakes e vota. Se você for sorteado, você ganha o jogo que você quiser da lista. É isso. Isso mesmo. Então vai ter o ótimo. Já tem o formulário aí no site. Vocês querem saber como funciona exatamente a promoção? Tá tudo explicado no post de ontem, de quarta-feira. Se você está ouvindo isso na sexta, no sábado, domingo, volta ali pro site. Você vai achar aí também pelo podcast, pelo feed. Você vai pro site e vai ver lá que tem tudo certinho explicado como funciona a promoção. Certo? Maravilha. Pô, super controle. Muitos prêmios. Então, vamos lá. Tem recados aqui. Tem um chart, cara. Vamos ver o recado aqui. É que a gente fez um vídeo, né? Aquela... E viu só, eu falei que o Heriberto Leão ia participar do podcast, né? Então, tem essa. Tem um vídeo dele aí, do filme, né? Está aí no link do post, que é um chart feito pela Globo Filmes. Então... chupa essa, cara. Deus, que maluquice, cara. Quer dizer que ele respondeu mesmo. O Heriberto Leão, o próprio, respondeu via Twitter, curtiu a ideia, foi isso? É, ele curtiu a eu ideia. Eu nem acreditei. Ele deu RT aí, foda. Porra, cara. RT, né, cara? Caraca, que doido. Bom, vamos lá então. Vamos depois desse recado e vamos para os e-mails. Quais são? Teve muito e-mail, Matheus? Foi mais ou menos? Ou como é que foi? Ixi, cara, tem bastante e-mail, mas é o seguinte, né? Vários e-mails falando o que a gente já falou, né? Assim, joguei um chart, comecei a jogar um chart. Então eu queria mandar um abraço aqui pro pessoal especial que mandou e-mail, mas é claro, a gente vai ler um ou dois e-mails aqui, né? É, vamos lá, então. Bom, tem um e-mail aqui, jogamos pra cima, pegamos aleatoriamente. É Renan Klopper, ele não diz de onde é, pra onde vai, de onde veio, mas tá ótimo. Fala aí, excelente cast, excelente edição, excelente convidado, excelente trilha. Olha só, excelente site. É um novo, então. Estou muito agradecido ao Café com Games de eles terem me apresentado vocês. Já baixei uns 10 episódios e vou ouvir em sequência na ordem. Assim é o primeiro. Esse é o primeiro que eu ouço. Ah, tá. A Lisa é muito foda, ela tem namorado. Eu fico boca aberta quando ela fala. PS, eu comprei a pré-venda do Allpack do Uncharted durante o cast. É sério, se quiser eu mostro o comprovante. Mas eu quero o comprovante agora. Já que você falou, mande pra gente um print disso. Que beleza. Ah, olha só. Mas até mais. Eu tinha postado isso nos comentários, mas não consigo comentar aqui do trabalho. Acho que vocês não se importariam se fosse o primeiro também, né? De maneira nenhuma. O que importa é a intenção de ajudar e dar moral pra continuarem com um bom trabalho. Imagino que todo feedback seja bem-vindo. Cara, Renan, muito obrigado por esse seu e-mail. Realmente, todo feedback é bem-vindo. A gente, assim, recebe... Tem dias, né? Tem quinzenas que chega mais e-mail do que comentário. Tem outras que estão meio a meio. Tem outras que estão mais comentários. Então, assim, todo feedback é importante, gente. Vocês pensam que não, mas é... Ainda mais final de ano, todo mundo com faculdade, com trabalho, soterrando. Até hoje, a gente não atrasou nenhum cast. A gente faz com todo carinho, toda emoção. Então, brigadão aí, Renan. E a todos que mandaram comentários, dicas, ajudas, reclamações, né? Ameaças de morte. Obrigado também. Beleza, é isso aí, cara. O Diego falou tudo em um e-mail. Então aqui temos um outro e-mail do Fernando Ortega, de 28 anos, de São Paulo. Mandem idade e cidade, que é legal saber de onde vocês estão, pessoal. Chapas do Dreamcast, sim, sou das antigas, seus malucos. Depois de ouvir o último podcast sobre Uncharted, eu fui obrigado a comprar Uncharted 1 e 2. Olha aí, mais um que a gente conseguiu. Mais um? Mais um. Mas quero agradecer a vocês, porque não me arrependi. Estou achando demais o primeiro e sei que o 2 é ainda melhor. Mal posso esperar pra chegar nele, mas enquanto isso, eu me divertindo com o primeiro da série. É bom jogar o primeiro antes do segundo, pra poder jogar o primeiro. Não, depois, não faça como não é Star Wars, pessoas, né? Aí, né? Não faça como ali. Ele fez o Eric não jogou o primeiro até hoje por causa disso. Ele jogou o terceiro e o segundo, já zerou os dois e nunca vai jogar o primeiro. É um animal, cara. Tá. Aí ele fez um review aqui do que ele achou do jogo. Som maroquito, gráficos bonito e sincero. Personagens carisma mil e diversão explosão de cabeças. Olha aí. Valeu, amigos. Parabéns pelo trabalho. Continue transformando nossas viagens do trânsito de busão de carro em alegrias. Pois é, né? Os caras começaram a falar que nem nós aí, né, o review, né, sou um maroco, gráfico muito sincero. Então, eu desconfio, né, que sejam pessoas aí que estejam trolando com a gente, ou são e-mails fakes criados todos pelo Diego e pelo... Ah, sim, exatamente, eu fico às madrugadas criando um trilhão de e-mails falsos, mando só pro meu ego. Eu até ia comentar aí que teve bastante recados aí, tivemos 120 recados, bastante gente falando que vai comprar o jogo, que vai dar uma chance aí pra ele, que vai jogar, muita gente já tinha jogado, né, claro, muita gente tá no hype do terceiro, e nesse hype do terceiro a gente fez o Gamerlog aí, né? Eu, o Matheus, o Eric e o Caio Corraine aí sobre o terceiro jogo, o Golden Abyss também, né? Que é o jogo, o chart do PS Vita, e o Universo Expandido aí, que envolve as comics, o livro, o HQ e tal, tudo que tem aí Uncharted. Uhum. Então, é muito Uncharted pra uma ficou semana. Bem legal e não tem spoiler, né? A galera pode ficar tranquila. Outra coisa que eu achei bacana é que a galera, mesmo tipo quem tem 360, assim... Primeiro, a galera começou a falar, vocês têm que fazer exclusivo de 360 também. A gente vai fazer, calma, galera. E outra coisa que eles falaram é, tipo, mesmo a galera que curte muito 360 fala, eu tenho 360, eu gosto dos jogos, mas eu tenho muito respeito pra Uncharted, eu não consigo falar que esse jogo é ruim. E é raro ver isso, né? Tipo, a galera fica normalmente em Flame War com os dois consoles, mas esse é um jogo que, tipo, mesmo quem escolheu outra plataforma, assim, tem vontade de jogar. É, isso aí. Então... E mais uns recados pra terminar é o seguinte, né? Obrigado ao Lucas aí que participou do Café com Games, trouxe alguns ouvintes novos pra nós, né? Inclusive o pessoal aí que disse que vai ficar no site, vamos ver, né? Comentem, deixem seu feedback também, então, obrigado, Lucas. Outra coisa aí que eu queria falar também é que, como o Matheus falou aí, não teve Flame War, né? Porque a gente faz esse tipo de cast às vezes, né? Um cast mais sério e tal, porque o último cast aí foi Flame War total, né? Que era um jogo difícil. Então rolou briga, rolou muito jogo, rolou muita coisa. É bacana isso também. E outra coisa que a gente sempre esquece de falar, né? Vamos falar aqui no finalzinho do meio que o pessoal volta a escutar. Que é o seguinte, cara, a gente tem os podcasts antigos também, né? Que toda quinta-feira aí, quando tem Game Blog, entra também o site, o podcast antigo, né? Então, Diego, fala um pouquinho aí sobre isso. Você que acabou de chegar, o negócio é o seguinte: existe uma história de praticamente quase um ano e meio, de casts antigos que ficavam num tumble muito bizarro. O que a gente tá fazendo? Estamos trazendo pouco a pouco esses novos áudios pro cast novo. Então, assim, a cada quinzena, nas quinzenas a gente não tem o cast atual, a gente tá upando um cast antigo. Então, resumindo, toda hora tu olha lá pra cima, lá naqueles banners de aviso, e vai ter lá a chamada pros casts antigos. Ouça, assim, por curiosidade, tem temas interessantíssimos, outros nem tanto, né? Outros muito estranhos, como casts de bebedeira, que é um cast gravado aos bêbados, ao estilo Game on the Rocks. E não há muito o que dizer, ouçam com atenção, porque antes do Pelotão há uma história meio sombria que merece a atenção de vocês. Então baixem, ouçam tudo, ouvam tudo, e é isso aí. E é isso aí. É isso aí. Outra coisa, ó, rápido, que tá o tempo da fita cassete. Ó, falta 5 pessoas pra gente chegar a 900 seguidores lá no Twitter, então seria bom a gente fazer um número redondinho, né? 1000, nós queremos isso. E Facebook também, sigam, compartilhem, curtam, façam a parte de vocês, que a gente segue fazendo a nossa numa boa. Pois é, gurizada, até faz isso aí, curtam lá no Facebook, a nossa página, né? Ele sempre coloca um resumo aí do domingo da semana e tal, então tá bacana. É isso aí. Então tá, gente, valeu. Vamos voltar ao cast de 64 bits. O cast sobre 64. E voltamos dos e-mails, Matheus, muitas cartas, muitos e-mails, muitas correspondências. Fotos nada, Ferjola. As meninas ainda não estão mandando fotos, mas nós vamos chegar lá. Então, geração 64-bits, essa merda geração. Isso aí. Pra gente começar a falar, gente, dos 64-bits, né, eu vou dar uma introdução aqui, uma intro, que é 64-bits, como o Fuca já disse, não tem uma geração, né, ela tá entre a quinta e a sexta e a quarta. Sei lá. É tudo meio misturado. É perdida aí no meio. Porque, mas Vox pode me ajudar nessa, porque o 64, na real, saiu pra competir com o PlayStation e o Saturn, e o 3DO também, né? Verdade, isso mesmo. E o Jaguar, na época, né, o vulgo 64-bits também saiu pra competir com o Mega, com o SNES, depois com o 3DO, depois com o Saturno, e levou esse fim bizarro aí que levou, né? Fora que a Nintendo iria até tentar fazer alguma coisa com o Virtual Boy, viu que não ia dar certo, saiu fora e colocou o Nintendo 64 na história. Aquilo ali foi a maior erro da Nintendo, creio eu. Temos que lembrar também que a geração 32-bits, na verdade, o 32-bits não começou ali no Play e no Saturno, né? Ela veio antes com o 3DO, com o pessoal. Tinha 16-bits, o pessoal, em vez de fazer um videogame de 16-bits melhor, eles pularam 3DO na época ali pra 32. Até tinha o PC Engine e tal lá, que era tudo 32-bits. Videogame da Philips. O pessoal tava vendo que todo mundo entrou na mesma onda, na mesma vibe. Engraçado que hoje em dia não existe mais isso aí por bits, né? O último foi o Dreamcast, né? 128 bits e depois acabou, né? Tem mais esse negócio. Diziam rumores que era 64. Eu lembro até hoje de uma Ação Games lá, o primeiro videogame de 128 bits. Ação Games, na capa, né? pode crer, isso mesmo. E tivemos também o Hyper Neo Geo 64, que não sei que fim levou também, mas falaremos disso a seguir. Era hiper demais. A Hyper Beam, levou um Hyper Beam do Magikarp. É, mas então, não esquece, a gente vai explicar aí os videogames um pouco e contar as histórias. As histórias de Diogo falando mal de Frajola, as histórias de Marvox. E as histórias do que aconteceu nesses anos que foram muito doidos. Muito doidos esses anos. Porque hoje em dia não tem mais... Tudo é culpa desses anos aí. Então, começamos por onde, Mate? O primeiro, vamos começar com o primeiro 104 bits que teve aí, que é o Jaguar. Mentira! Inverdade! Calúnia! Caluniador! Calúnia! 64, não era 64 bits, cara. Era 32. Era... Não sei o que era. Atari mentiu, para. Atari mentiu. Atari jogaram em 93, né, Fuca? Lançou aí o seu... O que que passava na TV em 93, Fuca? Alf e Band. 93, né? Mega Drive, Super Nintendo. E aí Atari, com o seu Atari bagaceiro lá, Dactar, bagaceiro, não. Bom videogame, né? É, meu. Aí ela apareceu com um Jaguar em 93, mas, Fuca, teve dois Jaguar, né? Pois é, eles fizeram o Jaguar em 93 pra competir com o Mega, o Super NES e o 3DO da Panasonic, né? Aí depois de um ano lançado, ele começou a competir diretamente com o Sega Saturno e o PlayStation 1. Na real, eles fizeram dois videogames. Um de 32 bits, Julie, Atari Pantera. O Pantera, o Panterão. E depois o Atari Jaguar, que é aquela coisa feia que a gente viu aí, está no link do post das imagens. Não, coisa não era aquele com teclado numérico. 18 botões, esse cara. Mesmo. O controle, cara, é um troço que eu não entendi até hoje, porque tipo, ele era um controle de Mega de 6 botões. Com um teclado de telefone embaixo. É, né? Cada um. Ah, tinha um jogo que todo mundo falava, até hoje falam, que era aquele Alien vs Predador. É o melhor jogo que teve mais sucesso na plataforma. Porque o que teve ele de especificações técnicas, assim, o Jaguar? Cara, ele era em cartucho, né? O primeiro era em cartucho ainda, que depois saiu o Jaguar CD, né? O Jaguar CD. É, começou, né? Saiu o CD-ROM do computador e aí começou os videogames com CD, né? Só pra deixar claro pra vocês que estão pensando aí, porra! Atari, 30 anos dominando lá, ganhou dinheiro, enterrou todos os cartuchos do ET, aí faliu, né? Tava lá perdida. Aí, vamos voltar pros videogames. Aí lançaram um videogame podre com cartucho. Teclado numérico. O cartucho na época não era problema ainda, porque era 93, cara. Mas aí que tá. E aí, vamos avaliar o cenário. Tinha Mega Drive com seus apetrechos violentos, né? Sega CD e tal e tal. Super Nintendo ali parado, fazendo o que sabia fazer e fazendo bem. E tínhamos o 3DO entrando com tudo, porque o 3DO, quando saiu, Frajola, me lembro, Marvox deve saber muito mais que eu. Lembro. Ele chegou chutando bundas, assim, ó, 3DO, o futuro! Meu Deus, dá pra ser um filme. Na época, o futuro era CD, vocês lembram? É, né, cara? Sim, não, claro. Não, eu lembro que saiu... Tava uma novidade, né, o CD, naquela época. Eu lembro que saía logo de cara o Need for Speed, primeiro. Sim, depois. O primeiro era... Que era real. Isso, que era... Real. Tinha aquela era revista real. Famosa dos Estados Unidos, a Road and Track, que é a quatro rodas dos Estados Unidos, realmente é a quatro rodas. E aí saiu lançando o jogo, meu Deus, foi a primeira simulação de carro de verdade, depois de stunt, né, cara? Não, test drive. Depende de test drive, pode crer, da colete. E enfim, saiu um negócio, até o Frajola representou a emoção, né, na sua feição, falando, seu primeiro Need for Speed. Então, todo mundo queria ser o 3DO em 93 ali, então por isso que o Jaguar é assim, bizarro, assim. Tanto os três botões do Jaguar, é por causa que o 3DO tinha três botões. O lance das especificações técnicas do Jaguar é assim, ele é um videogame de 32 bits. Pensem, vocês já jogaram 32X? Não. Quase já jogaram no emulador, Colibri, é bonito. Bonito. Ele é aquele gráfico tri bonito de 16 bits. É realmente evolução assim do 16 bits, assim, é tri bonito. Só os processadores gráficos, a ponte do troço era 64 bits. Então, digamos assim, entre aspas, ele tinha um negócio que poderia processar 64 bits, mas o processador era 32. Mas então rolava toda aquela briga lá do áudio também, que não era lá dos melhores, apesar de ter CD, assim, e que era ou não 64 bits, mas na real mesmo, assim, vamos ser sinceros, gurizada, ele era 32, assim, era equivalente a 32X com 3D. É verdade, mas é isso aí, é bom lembrar, né, é bom citar, e por isso que é uma geração perdida, né. Resumindo, então se tu pegar e ligar, se ele é 110 volts, se tu ligar em 220, ele tem 64 bits. Que loucura. Mas também assim, dentre os videogames mais famosinhos daquela época, daquele momento do Atari Jaguar, quem realmente desbancou o Atari Jaguar foi o Sega Saturn e o PlayStation. Até o marketing do Jaguar, olha só, eu tenho anotado aqui, Mega Drive é um console de 16 bits, 3DO de 32, o Jaguar é 64. Faça a matemática. É que só... Ou do The Metal, faça as contas. É que assim, ó, É que, tipo, é bizarro, porque eles lançaram primeiramente o Jaguar pra competir com o Mega Super NES, tá? E era em folha. Aí logo também, em seguida, né? O Mega Super NES pararam. Já saiu, aí ele, tipo, ok, estou sozinho. Aí depois que ele estava sozinho, ele começou a ficar contente, veio o Sega Saturno e o PlayStation. Aí mataram ele, né? É que, não, na real, ele como. Lançou em 93, mas... em 93 estava saindo o jogo pro Super Nintendo ainda, né? Isso. É. Mas vejam que engraçado, ele saiu no Japão um ano depois. Isso, 94. E nos, né? Estados Unidos. É bizarro isso, é bizarro. E os jogos, a gente tem que falar desses jogos aí, os primeiros, né? Os mais famosos também. Que, olha, é tudo cópia do PC, cara. Porque era Doom, Wolfenstein 3D, Axiom. Nossa, Axiom. O Rayman também era do PC, né? E do 3DO. E o mais famoso, que é o Alien vs Predador aí também. Isso, que isso. Todo mundo falando. Esse aí me deu até interesse, que eu baixei emulador e joguei, cara. Porque tinha aquele lá no top, não sei quantos da Game Trailers, dos jogos mais assustadores. Nossa. E ele tava, cara, entre os 10. Olha ali. Lembro que dizem que é muito assustador. O jogo em si é muito assustador. E o mais assustador é que o jogo é meio, tem uma jogabilidade meio lenta. Então tu tá sendo morto pelo alien, tu tá se cagando no meio da tete, se virar, demora. É, demora pra ser. Que, horror. E também teve o Myst, né? Que é aquele clássico. Ah, PC, é o clássico lá, Adventure do PC. Chora Atari Cards. O que é Atari Cards? Não, Julie? Era um clone do quê? Mario Kart, cara. Que aí tinha o Pitfall, tinha os carinhas pra te andar de kart, sabe? Nossa, tô ligadíssimo, o Frajola vai lembrar, Marvox também vai lembrar. O nome do jogo é Speed Racers Speed. É um negócio assim, é um clone de Mario Kart que é muito igual ao de Mario Kart. Você tá ligado, Marvox? Sei, tá, já vi isso, já vi umas fotos. Que o personagem principal é um cara assim, tipo Elvis Presley, saca? Eu lembro de umas imagens assim, mas eu sei que esse jogo é chupadíssimo, assim, é igual de Mario Kart. Assim. Eu tô lembrado como que seria o Pitfall dentro de um carrinho de kart. Cara, na verdade eu chutei, viu, Marvox, porque pra ser uma cópia de Mario Kart tem que ter personagens do teu console cheio dos adesivos de jacaré, né, pelo carro todo, né? Que personagens famosos Atari tem? O Pitfall, mas quem? O Pac-Man, né, também. Pac-Man, sim, mas saiu pro, mas pro Atari. Saiu pro Atari, mas o Hero também. Hero, nossa. O ET, pô. O ET. River Raid, né, também. River Raid, ó. Sim, o Raid for Raid dirigindo um kart, ia ser massa. bem por aí. Mas o jogo mais de Diddy Kong Racing, né? Tipo aviãozinho e tal, se podia escolher. Mas o Miss, Matheus, ele saiu só em CD depois. Não, sim, sim. Pro... Não, sim, o Miss foi depois. Sim, sim. Mas como o Frajola disse, o Alien vs Predador ficou famoso pra caralho. É o mais famoso, né? Se não me engano, também esse Doom do Atari Jaguar também é famoso, né? E aquele tem PS2000. Eu tava falando com o Júlio agora que é um jogo shooting up de navezinha, né? Navinha, tirinho. Marvox, conhece esse jogo aí? Ah, sim, conheço. Tá. Tinha pro Atari antigão isso daí, era uma coisa meia... Sério? Como é que é isso? Conta aí. Tem PS2000, ele é uma recompilação da versão antiga. De uma versão antiga que tinha, que era um jogo parecido, que você tinha uma espécie de uma imagem meia geométrica e você tinha que atirar nos inimigos, nos tiros que iam vindo em cada parte daqueles retângulos que tinha na tela. Não é aquele que os Simpsons satirizaram naquele Triangle Wars, não é isso aí? É, eu acredito que sim, tudo parece um monte de retângulo um do lado do outro, isso, assim, isso. Em formato de letra U, tá ligado? E você tinha que tentar. É uma coisa muito estranha, muito zoada. Vídeo no post. Muito arcaico. Mas veja só, Matheus. Me chama a atenção aqui dois jogos, ó. Double Dragon 5. Shadow Falls, olha só. E o Dragon The Bruce Lee Story. Muito veja bom. Só. Esse filme é chorante. Veja só. E tem o jogo. Tem o jogo. O jogo tinha pra Super NES. E que Julie adorava no Jaguar, que é Attack of the Mutant Penguins. Pinguim. É jogão, Julie, jogão. Eles queriam buscar vários exclusivos, né? Estranhos, né? Não adianta. Lembro de um jogo de Atari Jaguar aí que eu via muito revista, que era o jogo do Highlander. Mas o do Highlander é DCD também, só depois. The Last of McCloud. Tem vários reviews dele no YouTube desse jogo aí. E o preço dele, Fuca? Chuta o preço do Jaguar aí. $200. $250. Ah, Jesus. Era um videogame caro. Pô, cara, o preço do PlayStation 3 quando saiu. Ah, não, é mais ou menos. O PlayStation 64 custava isso daí também. É verdade. O 64 foi lançado com $249. E o PlayStation foi lançado com $299. Na época não tinha dinheiro. É verdade. Hoje o pessoal reclama. É, na época tava um para um dólar, né, pô? Você comprava preço de nada. No Brasil, o Jaguar foi lançado com o valor de R$1.200. É. Nossa, isso é complicado, isso é foda, é, realmente. E veja só, Matheus, é estimado porque o videogame... Ele foi descontinuado em 96, tá? Só pra dar uma informação, já que estou falando dos preços. E é estimado que foi vendido apenas 250 mil em todo o mundo. E 125 mil do Atari Jaguar e o resto isso. Do Atari Jaguar CD. Sim, depois desses dois videogames ela largou o demo, que nem o caso da SEG, e virou Software House. É, pois mas é. Aí, né, viva a colada. Mas enfim... A Atari é um caso complicado, gurizada. Assim. Uma vez eu li sobre ela antes de ter o casting. Porque assim, a Atari é uma empresa que ela fez muito dinheiro antigamente e ela é. Os diretores da Atari não são. São os bosta. Tipo, é, eles não são pessoas que, de videogame, olha ou pessoas que falou, olha jovens. O cara falou. O CEO da Atari disse que quando o Saturno saiu, ele falou na cara dura que ele era muito melhor que o Saturno, se suportava muito mais e que ele perdia só um pouco do PlayStation graficamente. Um pouco. Mesmo 164 bits. Então tá, né? Sim, mesmo se. Daí, tipo, tu pensa, 64 bits perde pra um videogame 32x. Um pouco. Um pouco. E, como assim? Não dá pra entender. Resumindo, então o cara não sabia nada, né? Sim. Não entendia nada do assunto. É tipo assim, eu sou forte, eu consigo levantar 200 quilos, mas meu amigo levanta 80, mas eu consigo um pouquinho mais. Como assim? Algo tá errado. A Atari sempre foi dirigida por os presidentes da Atari, sempre foram pessoas de negócios, não foram pessoas de videogame. Tipo, pegava o cara, sei lá, do Guaraná 7-Up e o cara era diretor da Atari. Então o cara não sabia como vender videogame, como proceder. Por isso que a Atari se fudeu tanto. Jogo, e fazendo jogo. Tudo. Isso aconteceu depois que a Atari foi comprada pela Warner, né? Pois é, né? Então, essa parte de CD chegou quando chegou o Saturno e o PlayStation. Aí eles, então, pediram para a chapa Philips, que já tinha experiência no mundo dos videogames. Quanta experiência. CDI. E diz assim, ó, chapa, ô Phil, faz aí umas unidades de CD pra nós que nós estamos precisando aí. Mas nosso videogame é bem melhor. Porque faz quase... Ele tem muito mais poder que o Saturn e faz quase o que o PlayStation faz. E aí fizeram, né? Fizeram aí umas 20 mil unidades. O CDI é o lado underground, né? Dos games. Né? E aí foi pro saco, né? E aí pro saco, né? Não foi esse CDI que saiu dois Zelda? É, o Zelda de desenho animado, confundido, né? Gurizado, estão confundidos, gurizada. Estão confundidos. Cartoon, né? Sim, estão confundidos. O CDI, ele é um videogame da Philips. E, o que a Philips fez pro Jaguar foi... A unidade CD. Ah, isso, só sim, isso. Sim. Os jogos não. Videogame feito de lâmpadas fluorescentes. Isso aí. E patrocinando o time da Holanda. E acessórios, o Jaguar teve aí só o CD, né? O Jaguar CD, que por exemplo, vamos dizer que é um acessório, né? Sim, foi um. E aquele Jaglink, que é um dispositivo que permite ligar dois consoles de Jaguar em uma rede simples, vocês lembram? Assim, monta uma LAN, né? Uma LANzinha, né? Uma LANzinha, isso aí sim, é quase um Hamachi físico, né? E aquele controle de 15 botões, aquele Pro Controller. Uh-huh, que tu tinha uma calculadora junto, era muito emocionante. Tu podia fazer ligações e calculadora no controle. Cara, esse videogame é muito feio, tinha capa, tinha uns olhos já. É, tem olhos, é uma bosta mal feita. Anos 90 eram assim, gente, não se esqueça, era tudo assim. Os tênis M2000, aí tinha tênis M2000 e tinha um bicho na capa. Era tipo caixa de placa de vídeo, sempre tem um bicho na frente. Não tinha as facas Guinso 2000. Tudo essa época aí. Então, as facas Guinso, isso mesmo, Frajola. É isso aí. Mas e aí, Fuca? Mais coisas sobre o Jaguar? Pra comentar, porque não tem muito, muito o que explicar desse videogame, hein, Marvox? Tem mais coisas, por favor, nos ajude. E pra falar do Atari Jaguar, cara, não tem muito o que falar. É isso aí, meu. Cara, os caras tentaram colocar um videogame aí de 64, enganaram todo mundo, se ferraram pra caramba. Isso. Porque esses videogames aí, eles foram só aquela coisa, né? Chegaram só pra tentar pegar aquela fatia de mercado, mas não conseguiram, não tiveram força, né, mano? Ah, e destaque então de jogos que saíram pra CD-ROM aí, o Myst, que o Six comentou antes, o Highlander, e aqui dou destaque também pra Primal Rage, que vocês lembram desse jogo? Primal Rage. Primal Rage Jaguar era a versão... Primal Rage era a versão de fliperama, hein? É, muito melhor, sensacional, hein? É verdade, boa, eu gostava. Pô, era massa, cara, eu achava massa. Era legal. Comia as pessoas, isso, né, comia os humanos. E o Dragon's Lair, né? Dragon's Lair, que foi clássico do 3DO, né, Matheus? Lembra do Dragon's Lair? Não. É aquele lá daquele... Sim, é, tinha um, era um reino é, e... Velho, tinha, era tudo em desenho animado, né? Seria. Eu via nas revistas os caras lambendo as bolas do Dragon's Lair. Mas é, nossa, na época foi uma coisa totalmente revolucionária, assim. Aí tipo, eu joguei do Super NES. RPG, não, mas não tem nada a ver do Super NES. Não. Sim, mas eu achei uma merda. Aí eu tenho uma coisa, um amargo no meu coração quando falo de Dragon's Lair, que eu lembro, eu acho tosco. Lembrando que sai aí, tem Doom para Jaguar também. A gente falou já, o Doom. Falou. Sim, falamos. O Jaguar foi o único que jogou o Jaguar no emulador. E então, ouvintes, leitores, por favor, se alguém aí jogou o Jaguar, teve um Jaguar, que eu acho impossível. Não sei. Mas sempre tem não. Alguém, né? Não, não, seria importante. Ah, com certeza. Alguém. Seria importante. Outro dia eu tava vendo nos blogs aí um pessoal fazendo uns reviews de jogos do Jaguar. Olha, né? Ali. Eu falei, caramba, no túnel do tempo. Não, é, seria importante alguém botar um. Uma história, alguma coisa relacionada. Sim, com certeza. Marvox. Cheguei a comprar, achei um lixo, joguei fora. Pode ser. Alguém quer vender por Barbados. Peso de papel e tal. Marvox, tu não chegou a ter um Jaguar? Não. Nem a jogar em emulador, e porque faço... era uma coisa que eu nem me interessava em chegar perto. Deixa eu ver. E a pergunta final é, Julie, quanto custa um Jaguar hoje no hoje, Brasil? Pesquisa agora ao vivo. Pesquisar agora. Vamos lá. Bom de faro. Mercado Livre. Chegamos no Mercado Livre. Vamos digitar agora Jaguar. Atari Jaguar. Tá vindo, tá chegando. Ah, vamos deixar claro que, né, vamos usar a emulação pra uma coisa boa. Então, assim. Quem ficou curioso aí, podem me xingar. Vamos usar o emulador e ver como é que é o jogo do Jaguar. Bora, em breve, podcast de emuladores. Então temos aqui, ó. É, muito bom. Ó, olha aqui, ó, preço bom, preço Butini. Ai, Butini, quanto custa o Jaguar? Quanto custa? O Butini fala. Jaguar, 64 bits, um controle, dois jogos, incluindo o jogo do Bruce Lee, Cybermorph, R$645. Uau! Pra já comprar. Temos aqui outro, olha aqui. Esse é pro Frajola. Ai, Butini, é pro Frajola. É pro Frajola. Manda. Atari Jaguar na caixa. Zero bala. Opa. Impecável. R$549. Ó, tá na barbada, hein? Pichincha. Oh, meu Deus. Opa. Meu... Boa, esse é pra ti. Atari Jaguar, mais Atari Jaguar CD novos. Lacrados de fábrica, R$3.099. Caralho, velho. Caramba, mano. É uma diferença foda, hein? É que lacrado é mais, né? Eu compro essa TV tá de LED, verde, cara. É que nem pegar uma puta na. Sim, capaz nem funcionar. O usado capaz de funcionar. Esse lacrado tá cheio de merda. Lembrando que o Jaguar foi lançado por $250 e o seu periférico Jaguar CD por $150. Oportunidade de negócio, montar uma LAN com o Atari Jaguar. Faturamento. Zero. Videogame virgem, cara. Depois do Jaguar 64, vamos pegar por cronologicamente falando. Sim. Agora o Diogo vai falar. Chrono, né? Trigger Feelings, hein? Que é o nosso querido, a gente já fez um cast, mas não escutem que tá uma merda. Nintendo 64, cara. Melhor. Até hoje jogo. Cri. Melhor. Tá todo mundo quieto aí, ninguém tá nem aí pro 64. E vocês todos pediam pra mim? Eu tô, está aqui. Pô, ele 64 de bola, mano, que isso. Todo mundo aqui teve 64, né? Alegria. É, foi o momento da Nintendo ficar feliz novamente, né, depois do Super Nintendo. Que merda. Não, o controle vermelho do 64, nós jogava futebol, internet, eu tomava gol. Coitado do controle, eu pegava pelo fio, girava assim, que nem um laçador lá. Então, jogava no chão. Então, no 64, e não quebrava aquela desgraça. Eu nunca vi, foi o controle que mais. É clássico bom. Nunca porque quebrava. Cada passo, se chegava lá com o controle de Play 2, os botões soltos, arruma aí pra mim. Então... Mas lembrando que eu nunca quebrei controle. Prossiga. Tá, beleza. Então, nós vamos, como o Mate falou, escutem nosso cast 64 nos primeiros aí. Não. Ele não quer que escute. Não tá disponível, vai lá e escute. Então assim, ó, quem tiver o Cast 104, fala nos comentários, eu tenho, sou colecionador. Vai ganhar o selo Frajola de colecionador. Isso aí. Que nós não vamos estender, né? Então, o 104 foi lançado que dia, Fuca? Você sabe o dia? 23 de junho de 1926. É isso aí. Ah. Meu presente aniversário. 11 o meu anos. Chegou, o meu eu peguei em 97. Olha aquele aí. Vídeo lá do cara ganhando 64. Nintendo 64. Clássico da internet, né? Clássico da internet. Então, ele foi lançado no Japão, né? No meu aniversário, pra comemorar. We're gonna celebrate Juri's birthday. Future fan of Nintendo. Take this, Nintendo 64. Ah, Field of Fan já era uma paga-pau, né? Que 23 de julho no Japão. Sim. Now he's fan from Neo Geo. In the future, you'll be friend of Nintendo. Sei. Então tá, e depois ele foi lançado nos Estados Unidos em março, né? 1º de março. No Brasil também ele foi lançado em dezembro, se não me engano, de 97. com aquele precinho básico de 1.200 reais. Era Gradiente? Não, era 700 pila. 700 era pila. Gradiente já. 699. Era Gradiente. 600. Eu paguei o meu 250. Eu paguei 350. Eu paguei 100 pila. 350 como jogo. É, baixando, né? É. Só o videogame, sem controle nem nada. Hoje em dia vale quanto? 50, né? Eu peguei o Nintendo 64 pensando que era um Super Nintendo. Tipo, eu pegava umas fitas só pirata, entendeu? Aí depois eu parei. Foi assim, eu cheguei na casa de um amigo, ele todo louco, ele tinha trazido o Nintendo 64 dele dos Estados Unidos, né? E aí ele me chamou pra jogar lá na casa dele, ele tinha a Cruising USA e o Super Mario 64, né? Aí eu falei, eu comprei também, mas eu comprei via... Aí ele perguntou, suas fitas são originais? Eu falei, não. Aí ele, putz, então relaxa que não vai nem gravar no seu memory card. Ah, é. Aí eu falei, putz, você não acredita, sério? Porque no Super Nintendo não tinha esses negócios, né? Era uma novidade, né? Esse memory card, essas coisas. Aí, pô, na hora que eu cheguei, corri na loja e eu pedi pra trocar a fita pirata pela original, cara. Sacana, hein? Ou, certo. Ou fazia que nem a gente fazia, né? Pegava e trocava o cartucho interno. Chip. Oh, yes. É, tem esse negócio também, né? Mas aí o pessoal descobria, né? Descobria, mas já era tarde. O Frajola Super ficou Nintendo. Dois meses Super na Nintendo prisão. Tinha aquela regra, né? Se tinha parafuso, era original. Era original. Mas eu costumava colocar os parafusos, eu tirava das fitas cassete. Olha aí. E era original, cara. Claro, ele virava original. A capinha tava escrito Mortal Kombat 12, mas era original. Sonic 4, original. Mas com parafuso. Falar que o Nintendo 64 tava sendo vendido aqui no Brasil pela Gradiente, pô, chegava com até 99, pelo menos, 99, 2000, eu cheguei a comprar a maioria dos jogos, tudo por na faixa de 60 a 90 reais, cara. Sim, eu paguei 150, época... eu paguei 150 no Zelda Majora Mask por causa do cartucho de expansão que eu precisava. Ah, você comprou já nessa versão, né? É. Isso. Não, pera. Você comprou o Zelda pra jogar Perfect Dark? Exatamente. Porque o Diogo jogou Zelda. Tu jogou, né? Qual Zelda tu jogou? Majora Mask. E aí, como é que é essa putaria aí? Bah, eu curtia, meu. Não cheguei a virar porque era muito estranho. Máscaras, né? Máscaras, pegar... Máscaras. É bizarro. Tu vê a entrada aí... O cartucho dourado tu tinha, né? Era um cartucho dourado. Só na minha especial. Lista para jogar no Virtual Console. Ah, vai. O Zelda, o Nintendo 64 também me fez eu zerar o primeiro Zelda. Foi o primeiro Zelda que eu zerei no Nintendo 64, o Ocarina of Time. Né? Pergunta agora rápido, Júlio. Tu virou algum Zelda do 64? Sim, eu virei o Ocarina. Ah, é? Não sabia. Sim. Show de bola, mano. Nossa, eu não me imaginava bem, virar esse jogo. Naquele dos chefões, eu falei que um dos chefões mais emocionantes foi o Ganon. Foi o primeiro chefão gigante épico que eu joguei, assim. Tá, e depois que eu joguei, o meu irmão, no caso, jogou o Zelda Majora Mask, eu troquei pelo Turok. Nossa, que merda. Turok Wars. Qual dos? O 2. Wars. O 2? É, multiplayer. Uau, só multiplayer. É, que o 1 não tinha. Porque eu queria... Ah, eu tenho o 2 aqui, eu gosto, acho bacana. O 2 é bacana. Não, tipo assim, eu comprei o 2 porque eu achava o 1 meio zoado, né? Não, o 1 era tri. Era tri, mas não era tri. Era tri, sim. Era difícil, mas era tri. O 2 tinha os gráficos melhor. É. Que era melhor de enxergar tudo e tinha o multiplayer, a jogabilidade era um pouco melhor também. Sim, porque tinha expansor aí. É. Um lance importante do 64, a gente já falou no Cast Value, mas só pra citar, Perfeito. Que apesar de tudo, assim, dele ser cartucho, ter todas aquelas limitações, que na época do CD ele ser cartucho, sim, existir, né, por causa da pirataria e tal, ele fez várias inovações que veio aderir e hoje é uma coisa tão normal que o pessoal nem se toca, assim. Não, o controle foi revolucionário. Os leitão com pera. O controle foi uma das coisas mais esperadas na época. Eu lembro que cada ação gamer saía... Vazou foto do controle do 64. Aí era um Super NES com 12 ultra, botão. Só um pouquinho. Ultra. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Esse controle só prestou pra jogar Zelda e FPS. O resto é uma merda jogar com ele. Eu acho que não dava. Não dá pra jogar luta. Não dá pra jogar luta. Eu acho que não. Realmente, luta. Aliás, o que tem de luta? É isso aí. Luta, no videogame, escroto. Cara, mas se tivesse, ia ser ótimo. Julio, me explica como é que não saiu nenhum Street Fighter com 64. Não sei. É, porque nessa época aí, o do Nintendo 64, a Capcom brigou, né, com a Nintendo. Tipo, saiu fora, não tem? Tem esse negócio aí. Sim, tem essa historinha aí por trás. Mas tem e não tem, nós, né? Porque saiu várias coisas da Capcom, né? Pois é. Cara, a Nintendo brigou com não, todo mundo. Não, na verdade, só saiu no final Resident Evil 2 ainda. Tinha o Mega Man, tinha uns outros da Capcom também. Tinha o Mega Man 3D lá, que eu esqueci. É uma bosta, o Mega Man World. Tanto que eu... Mas demorou muito, no PlayStation 2 todo mundo já tinha terminado esses jogos. É verdade, concordo. Mas tanto que o Power Stone era pra ter saído pra 64. E não pra Dreamcast, Power, né? Store. É, mas é que era tudo no final, como a Marvox falou. No começo tinha, sim, essa briga. A Nintendo brigou até com a Sony, né? Que fazia videogame se você junto, pega, caralho, se você pega as produtoras que trabalharam no Super Nintendo e você faz uma comparação no Nintendo 64, você pode contar que a Nintendo perdeu muito, cara. Total. Dinheiro. Ah, caramba, não tinha ninguém fazendo quase. Ela só ficou à mercê de third parties. Ah, porque as minhas third parties são maravilhosas. Lembra, Box? E a Square? Então, a Square também ali, saiu, né, fora também. Aí, junto, aí numa dessa história aí, veio a Square Enix também, né? Pois é, até no Final 7 Internacional lá, que é a versão japonesa com CD a mais, isso aqui tinha vídeos do Final Fantasy pro 64. Ia sair aquele Final Fantasy Chronicles, não ia? Isso também. Tá, mas... E aí chegou no final das contas, não sei nem o que aconteceu, que pegaram e falaram, não vou fazer mais não, porque no cartucho não presta. Não, isso aí foi o Final 7. É, Final 7. Ah, então tá. Aí na verdade ela caiu fora porque ela queria fazer um troço em CD e ela achou que ia ficar muito aliás, grande. Em CD ela viu que ia fazer muito mais coisa, né? Foi muita coisa cancelada, meu. É, lembra aquele Resident Evil 0 lá, que era pra ser muito grande? Nossa, então aí depois você acabou saindo pro Nintendo Wii, né? Não, pro Cubo saiu. Ah, é? Sim. Mas teve vários, cara. Teve muito jogo cancelado. Brigas do Miyamoto, né? Shigeru, né? Sempre. Miyamoto. Esse Resident 2 foi uma outra produtora que converteu. Eu acho que sim. Não, mas engano, tá, né? Aparece lá Capcom. Eu não, lembro. Mas a Capcom não tem um jogo. São os direitos. Relembraremos jogos da Capcom pro 64 e botar listaremos. É, se você for ver bem, nem o Doom 64 foi feito pela ID Software, foi feito pela Midway. Olha ali. Duke Nukem também. Tinha mas então. Não. É, então, Duke Nukem foi ajudado pela Eurocom. É, mas aquele lá em terceira pessoa. Não, tem dois. Tem dois. Tem o Duke Nukem 64. Tem 0 horas pela Eurocom. Tem o 0 Ouro e qual o outro? E tem o do 1 igual, o do 1 do PC. 64? Não era igual, não, na verdade. Não. Do 64 ele é uma remasterização, entendeu? Remasterização do Doom 2, Hell on Earth. Isso. 1994. Eles mudaram a engine e tudo. Isso. Só que esse Doom 64 ele é meio cult. Tá, uma bosta. Pronto, uma bosta. Não, para, Fuka, mano, é da hora. Olha ali. Eu joguei. Terminei. O Doom 64 ele é meio cult porque ele tinha uns negócios diferentes que era melhor do PC. Os 3D e tinha uns bichos que não tinham umas texturas. Tanto que, sim, tem até recompilação. O pessoal fez aí, versão de fã pra PC mesmo. Que eles pegam os bichos desse do 64 pra pôr. É. Eu não me engano, tem uma arma a mais, né, Marvox? Tem uma arma que é a laser, que ela é a última que ela solta uns. Peidos. Aquela Big Fucking Gun, né? BFG. Além dela, tem uma outra que é uma arma alienígena. Que tem também no filme do Doom, hein? A BFG. Big Fucking Gun. É, que veio daí. E o Duke 64 também tem esses troços, que, sim, o 3D era um pouco melhor, mas não tinha putaria. Mas sabe o que é engraçado? Sabe por que eu acho que o pessoal não gostou desse Doom 64? Porque ele tem ele tem assim. É, você pode jogar de duas formas o Doom 64. Ou você joga como se fosse um jogo de PC, vai passando das fases e foda-se, entendeu? Ou você joga a história real, que você tem que catar três pedras sagradas e você coloca as três pedras sagradas no final pra você matar o bichão final de uma vez, sem lutar com ele. Não sei se quem terminou esse jogo, no final você luta contra uma espécie de um alien gigantesco chamado Mother e ela lança uns mísseis teleguiados e tem três, uma espécie de três coliseus. E do lado de três coliseus tem uma pedra, tem um bloco, né, onde você encaixa dessas três pedras que você pega. E o pior de tudo é que essas pedras estão escondidas em fases secretas ainda. Isso que é o pior. Se você não descobre onde é a fase secreta, você não vai nem ver essas pedras, mano. Aqui estamos tá quieto, porque ninguém sabia, né? Não sabia disso aí. Eu já tinha lido, sim, não sei, mas eu não sabia que era complicado. É coisa de louco, fora também que esse Doom 64 aí, ele, tipo, tem umas fases, uma espécie de gato e rato, caça-gato e rato, que você não entende por que que os caras fizeram isso daí, tipo, qual é a ideia pra você se fuder no jogo, porque em todos esses gato e rato tinha um cyber demo pra poder te matar, velho. Você não entendia o motivo disso daí, cara, mas é. Bom, enfim, voltando antes aí. Dele. Não, incluíram outros assuntos. Sim, o 64, sim, ele foi pioneiro em várias coisas que hoje em dia é normal. Por exemplo, verdade. O analógico, né? O analógico. O que aconteceu? É. Vocês podem lembrar do Saturno, né? Que tinha um analógicozinho, né? Ah, mas aquele lançado em especial pro Night. Isso, mas ele foi lançado na mesma época ali no Japão, né? Então ele não foi. Outra coisa foi o controle tremer, né? Não, que veio com o Rumble Pack, né? Rumble Pack. Sim, tinha acessório, mas o Dreamcast também, depois, que era o puro pack, né? Não saiu no lançamento. Foi logo depois. logo depois, porque ele saiu foi, tipo, como... não foi nem um ano Star depois. Fox. Tanto que aquele negócio atrás do controle era tanto pra isso aí... Como pro memory card. Como a Nintendo, ela pega os dinheiro das pessoas, eles já fazem sabendo, né? Tipo o Mega, que eles não sabiam o que fazer, daí eles encaixaram assim o CD depois, né? Ali a Nintendo já sabia, nós vamos fazer depois a expansão. Que todo mundo comprava o 64 e que quer esse Jumper Pack. Pois meu é. Meu Deus, se eu tirar isso que vai explodir... Tá. Jumper Pack, pode crer. É. Tá, mas então assim... Depois lançaram o Transfer Pack pra... Me digam se eu estou mentindo ou não, mas... Ou tu usava a traseira do controle pra Rumble Pack, ou tu usava pra Memory Card. Então, dois tipo, Memory Card até. Isso. E, então, assim, o jogo que precisava de Memory Card não tinha Rumble Pack. Não, tu botava o Memory Card no segundo controle. Tá, não, assim peraí, não, tinha, peraí, não, acho que não. Tinha um esquema que o jogo deixava você desconectar o Memory Card e ele falava, insira o Memory Card pra salvar. Pronto, você colocava. Ah, eu não tenho, eu sempre usei. Dá pra tirar e pôr. Não lembrava disso, por isso que eu perguntei pra você. Não, dá pra tirar e pôr sim, porque senão, porque tinha no começo eu ficava... A gente não entendia, né? Porque eu olhava assim, aí ele aparecia umas mensagens. Conecte o seu memory card. Um exemplo colocava disso lá é e... o Cruising USA, que tinha que salvar. Sim, também. Aliás, o Cruising USA é até interessante porque... Não, precisava de memory card pra salvar. Não, isso que eu ia falar agora. Não, o Cruising USA, ele dá pra salvar tanto no cartucho como no memory card. Isso é uma coisa bizarra, né? Porque o bom do memory card, além de tu ter salvo separado e tal, do cartucho e tal, é que tu pode levar o save na casa do amigo, né? Isso. Porque exato. O cartucho tem que levar. Esse é o principal do memory card, digamos assim. Mas... É meio idiota no 64 o troço. Sim. Porque tu pode salvar o cartucho. Qual é a única coisa melhor que o cartucho tem que não, nenhuma outra coisa pode ter? Ele pode ter uma bateria de save aí. Exato. Uhum. Que é uma coisa que das antigas. Mas tinha um problema com isso. Porque se o cara alugava um jogo, tava ferrado. Porque eu aluguei o Star Wars e aí meu save estava apagado. E descobri anos depois que quem apagou foi você. Bicho, olha aí. Ibagens. Não lembro, quero Ibagens, quero Ibagens. Era o único comandante Hamilton, me ajuda aí, pô. Aquele Star Wars Shadows of the Empire. Nossa, eu jogava muito esse jogo. Joguei muito. Tava Matheus que peguei tudo essa bosta. Aquele lá, não sei o que lá, que pegou o Resident, se não me engano. É, e aí apagou o jogo. Que mancada, tá aqui. Estão dizendo que eu tentei ser pau no cu, foi isso? Tentaram dizer que eu fui pau no cu? É, mas sem querer, tudo bem. Tu apagou meu save lá. Pode discriminar aí, pô, mancada. É, porque é isso aí, né? Eu acho que o memory card serve pra isso aí, pra salvar jogo de locadora também, né? O pior é que o memory card era sem noção, porque ele tinha 123 páginas pra salvar, né? Tipo, era um negócio meio sem noção, porque se você pegava só o Turok, dá 75 páginas, velho. Como assim? É uma coisa bizarra. Então, o memory card do 64 é meio bizarro, tanto que no final nem tinha mais, né? No início tinha, por exemplo, o Perfect Dark tinha como te salvar no memory card ou no cartucho. Aí tu podia levar no amigo, ó, abrir tal fase. Mas tinha jogos que nem tinha essa opção. É que também os cartuchos apagam, né? Anos depois a gente foi jogar no Frajola, Perfect Dark, e apagou, não tinha mais nada, né? Sim. Verdade. Eu vi a prova agora fidedigna, porque eu coloquei aqui o memory card pra jogar e meu memory card tava tudo apagado, não tinha nada. Não, o memory card. Eu tenho meu Perfect, daí eu fui pesquisar na internet, daí a Nintendo saiu com uma nova versão do Perfect Dark, que é 1.1. Tem 1.0 que dá esse falha. Que dessa é só uma bateria, né? Quem é que fica lançando versão nova dessa bosta aí pra jogo? Jogo que vende. Você vende, eles fazem. Se eles fizeram, eles vendem. Você vende é porque foi bom. Agora, se os caras não conseguem ganhar de mim no multiplayer, é bosta. Acessórios. Game Shark. Game Shark, o Frajola jogava o Game Shark atrás dele. Game Genius. Tinha o Game Shark 64, Frajola? Sim. Claro. Eu comprei no Mercado Livre por leilão, só que não consegui botar funcionar. Não, porque... Sim. É uma coisa bizarra. Porque tinha o Yoshi no Mario 64. Hã? Tava montado no Yoshi no Mario 64. É. Baloteiro. Aqui, ó, não, deixa eu me defender, pô. Não, Perfect Dark. Precisa, pra funcionar aquela bosta, tem que ter o Zelda, o primeiro Zelda. Ah, é. Tem que colocar o Zelda, ativar o código, tirar o Zelda e botar o jogo. É bizarro. Desistir. O cara faz mó hacker no negócio. É hacker, né? O tubarão é hacker aí. E aí, os acessórios que tinha, né? Tinha esse aí... Rumble Pack. O Rumble Pack. Tinha Transfer Pack também, né? O Transfer Pack dava pro Game Boy. Os Game Boy, aí tu transferia. Esse Transfer Pack foi uma furada, né? Porque eles iam fazer um esquema de você colocar o seu rosto no Perfect Dark, né? É isso aí que eu queria falar. Eu lembro. Olha a loucura. Boatos. Frajola morria já. Tinha época... O Game Boy Color, né? Então daí tinha... Game Boy Colors, não era colorido, era Colors, que era várias cores. Muitas cores, oito cores. Isso. E aí, que era a ideia? Tinha o Game Boy Printer e o Game Boy Camera. Aí o Camera tirava uma foto tua em 8 bits, meu Deus. E aí... 8 bits. E na Veja Aqui Demais dizia que era a melhor coisa Veja que tinha, aqui né? Demais. E aí, que era a ideia? Quando ia lançar Perfect Dark, tu ia tirar uma foto com o Game Boy, passar no Transfer Pack e ia ter teu personagem. Muedue, era o futuro. Todo mundo esperou isso até o lançamento, né, Frajola? Eu esperei. Também. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu perguntei pra alguém que jogou Perfect Dark foi se dá pra pôr tua cara. Com certeza. Todo mundo deve ter perguntado isso. Porque, era limite da... É. Imagina. E aí, Julio? Era o assunto da Nintendo World, cara. Era tipo que nem esses programas da manhã, Brasil Urgente e tudo mais. Era a mesma história, velho. Sempre, não mudava. E aí, mas isso era do Game Boy. Aí o Transfer Pack era pra isso. Mas acabou usando e o Transfer Pack até vendeu mais ou menos porque Pokémon. Sim, transferir teus Pokémon. Eles retiraram do jogo. Retiraram, velho. Não tem esse negócio, não. Então, fizeram até um hack na internet e tal, da ROM que tu põe lá e tal. Mas, Nintendo é tão engraçada que esse conector do Nintendo 64, ele foi desenhado nos primeiros rascunhos do NES, cara. Sim. Sem noção, meu. Ela retalha as ideias dela, né, mano? Engraçado isso. Agora eu vou colocar isso daqui na geração 7. Vou citar outro dessas, hein? O primeiro controle do Famicom, a primeira versão do Famicom vinha com microfone no controle. Vê? Coisa que lançaram depois com o Rei Yu Pikachu. Ah, 64. Microfone do 64. Tinha que falar em... Shigeru e suas piadinhas, né? Não, ele é um piadista. Tinha que falar em inglês, né? Mas aí, entendeu? Tem dois jogos só, se não me engano. Cara, mas vamos combinar que o Rumble Pack era um trambolho, velho. Eu jogava Star Fox com aquilo, pilha. Pesava pra caralho. Mas o Star Fox é outro filme. Vem cá, e aquela empresa que depois começou a fazer uns acessórios paralelos, aquela Pelican? Começou a fazer um acessório que fez o Quake Pack. Vocês já viram isso daí? Não, tô ligado. Não vi. Eu vi um negócio de Race que tinha um... Tinha, meu, era um trambolho esse Quake Pack. Ele era um Rumble Pack que tinha velocidade. Ui. Pô, louco. Era uma viagem. Você tinha off e a velocidade 1 e 2, cara. Você ficava... Meu Deus. Nossa. Emavox. Tinha um pessoal aí, que eu não vou falar o nome, que dizia que o controle 64 mais o Rumble Pack, as meninas também usavam. No ar. Era a evolução da caneta 16 cores, né? Principalmente o controle de 64 em formato de banana. Claro. E elas preferiam o amarelo, hein? Amigos ouvintes, vocês não estão vendo agora, mas estou percebendo um olhar de prazer e boas lembranças na cara de Frajola. Eu nunca tive o controle preto. Vamos deixar no ar. Outros acessórios teve no Japão, né? Teve aquele 64DD que a Nintendo insistiu até o 64, essa merda, de disquete. Que eles queriam disquete. Por quê? O 64DD, ele vinha com aquela mídia Zip Drive, né? Isso. Oh, Por quê? No Japão, o disquete era muito barato, assim. O disquete, o 64DD, a ideia dele era ser mais barato que um CD, assim, porque era um negócio que tu mudava de plástico. E tinha uma capacidade maior, então eles insistiram até o final ali. Saiu aquele jogo do gigante amarelo. Saiu o F-Zero. Não, peraí. Você tá falando de atualização do F-Zero, isso daí? Sim, aquele pra fazer pista. Ah, sim. O Track Editor. Mas só no Japão, né? Foi o que também ela fez também com o Satellaview no Super Nintendo. Sim. Ela lançou aquele F-Zero 2 Grand Prix. Que tem nos emuladores, que até hoje achei que era feito por fã e descobri que era de verdade. Era uma coisa louca. Era quase um CD, assim, mas a taxa de atualização dele, ele era muito mais rápido que um CD. Sim, porque falavam que tu ia colocar árvore em Zelda, que tu ia fazer os campos no Mario. Você ia brincar de The Sims, né? Era a ideia que se desse certo, os caras iam explorar, mas não deu, né? Porque não deu. Também, lançaram no final e só no Japão. Só no Japão, porque ia ser que nem Ryu e o Pikachu, que deu dois jogos, morreu. Bom, mas em relação aos jogos, amigos, que já comentamos alguns. A gente falou que faltou muito jogo. jogo da Capcom, mas teve uma empresa que salvou, né? Chamada Rare, né? Família Rare. Pois é. A Six já torcendo o braço. É. Claro, os corpos. Mas eu acho que... Deixa eu citar. Deixa eu citar. Por favor, Lia Six manda a pauta. Aqui está a pauta. Aí tá ali. Nintendo 104. Vamos falar de tal, tal, tal. Vamos falar dos jogos. Entre parênteses, Blast Corps, vírgula, Mario 104. Fecha parênteses. Eu acho interessante do 64 que ele teve uns 10 jogos assim que são históricos, que até hoje todo mundo lembra deles. Sim. E o resto deles é uma merda, tipo Blast Corps, Shadow Man, essas coisas aí, saca? Lembra porque é merda também. Então é bom, se tu for ver. Não, não. Ó Inception aí, Inception. Não, o 64 é assim, vamos dizer, teve 20 jogos, né? Vamos chutar. E aí tem 20 jogos. 10, desses não, 10, 20... 100 jogos teve, 10 memoráveis históricos. Tá não, bom, então. É mais... É verdade, olha, São Francisco Rush. Mas tipo, esses 10 aí... 50 jogos bons. Esses, teve 50 jogos, 10, mas esses 10 memoráveis, 10 clássicos. Assim, é clássicos mesmo, cara. Uma informação que eu peguei aqui, a Nintendo 64 tem oficial mesmo, 387 jogos lançados. Nos Estados Unidos, no Japão tem mais. Faltou... Qual? A própria ali a Nintendo mesmo mostrou que... Ela não tinha fé no 64, porque ela não lançou Metroid. Metroid, né? Tinha. Metroid, eu sempre falei, cara. Olha só. Comandante Amito, quero imagens. 84 desses jogos foram exclusivos do Japão e 47 dos Estados Unidos. Olha ali. Exclusivo dos Estados Unidos que não saíram no Japão. É. Mas quando eu comprei o 64, já sonhava com o Metroid. Deixa eu falar então, Frajola, eu também. Confesso porque... que tu sabe que sim. A ideia, Metroid, eles ficaram cagados pra fazer. Que eu li num site, eu acho que até devo ter salvo aí, eu vou pôr no link, se eu tiver. Se eu não tiver, não me cobre. Que desculpa, hein? Ficaram e cagados? Aí... Não. Por quê, meu? Não, porque quando eu jogava os Mario lá do Super NES, era legal. Aí saiu o Mario 64 e o meu Deus, muito. Quando eu saí Metroid, eu... Vamos ver. Vou morrer. É. Assim, ó, eles não sabiam como transferir o Metroid pra 3D. Porque não, lembra que na época. Mario, não tinha um... Era tudo. Não é bem assim. Não, não é bem assim, Frajola. Porque o lance do Metroid era exploração, o lance do Mario era passar fase. Tu explorava ó, o mundinho pequeno e tal, mas Metroid, o que, que era? Gigante? Sim. Enfim, eles não sabiam como fazer. Eles realmente, eu lembro que eu li num lugar ali. E a ideia, o que, que aconteceu? Ou consolidou-se GoldenEye 007, né? E outros jogos da FPS, até Turok. Na época, Turok era famoso. Não, não venham dizer que não, né? É, famoso. Consolidou-se até com o controle, por causa do controle, os jogos em primeira pessoa. Aí surgiu a gênese do Metroid Prime. Tem até... Eu vou tentar achar, tá? Que eu vi alguma coisa. Uma ideia, assim, mais ou menos, do Metroid em 3D pra 64. E viram que não ia dar, que os gráficos não eram capazes. Aí o troço não ia ficar bom como é que eles queriam e nem... tocaram mais, né? Botaram ela no Smash Bros lá e deu, né? Então aí foi... Mas eles começaram o Metroid Prime ali desde aí, essa época aí. Antes. O que salvou foi o GBA, né? Que lançou aqueles dois lá. Por isso que eles lançaram tanto direto no GBA, saca? Porque lançaram dois ali. Estavam tudo meio pronto, ah, né? Ah, sim. Um dos trunfos do 64 foi que eles lançaram o videogame, que eu acho um baita erro da Nintendo logo depois do 64. Eu sempre falei pra vocês isso aí. Eles lançaram o videogame com o Mario 64. Ah, sim. Com o jogo junto. A Nintendo não pode lançar videogame. Tanto vocês podem ver no Wii. O Wii Sports. Que é o chamariz do troço aí, pra quem não conhece. É a porta de entrada, né? É. Então, a porta de entrada do 64 era o Mario 64. Isso. E saiu com o Pilot Wings também, mas ninguém queria saber disso agora. Ah, não. Tinha aqueles Clay Fighters 63 e um terço também. Que saiu junto. Mas, então, assim, a Nintendo lançou GameCube sem nada. Lançou o Luigi. Nossa, depois. Nossa. Se lançasse com o Mario Sunshine, que fosse, junto, ia mudar completamente as vendas, sabe? Até o DS mesmo. Se lançasse direto o DS com o New Super Mario Bros, imagina as vendas que ia ter, sabe? Verdade. Ia ser o negócio, apesar de ter vendido muito. Mas, enfim. Era a coisa que ela usava desde no Nintendinho, né? Não sei porque ela parou. Principalmente com o GameCube, cara. Eu acho que o grande erro do GameCube foi ter... Não ter lançado um jogo que mostrava tudo que fazia. O grande erro do GameCube é o GameCube. Continuando. 64, então. Nossa. Mas o que que temos? Tem... Não, a gente podia falar também do Expansion Pack, né? Falou, é verdade. É que isso aí veio depois, né? Porque o Expansion Pack não tem muito o que falar, né? Era 2 megabytes, mudava pra 4 megabytes, era isso, né? É, e funcionava alguns jogos, né? Como E tinha jogo que realmente pedia pra usar isso daí, senão não rodava nem a pau. E os serviços online do 64DD? Que era coisa do Satellaview, né? Mesmo filhotes do Satellaview. Tinha um que era engraçado, que chama Sharkwire Online. Ai, que era uma... Que era tipo... uma rede feita pelas third parties, onde você podia... Era tipo a Disneylândia do Game Shark, velho. Porque você podia alterar qualquer coisa dos jogos dentro lá, através dessa... Como se fosse um fórum pra você hackear os jogos mesmo de verdade. Mas o mais engraçado é que, assim, tipo, o legal desse Game Shark, desse Sharkwire, é que quando você comprava essa peça aí, você tinha um teclado. Você ligava um teclado no Nintendo 64. Igual de computador. E aí você mexia, tipo, você, pra digitar os códigos, imagino que devia ser vários códigos gigantescos, era melhor um teclado, né? Outra inovação aqui, Fuca, obrigado, Augusto. Sim. Eu recebi aqui a informação ali que no, tá no helicóptero no aqui ponto, do Super Controle. No ponto. E que o Nintendo 64 foi o primeiro controle a ter quatro controles. Primeiro videogame. Desculpa, eu me confundi aqui. Era muito controle. Aí era muito controle e muitas cores de controle. Muitas cores. É verdade. Até o videogame depois acabou ficando com cor. É muito colorido, cara. Nintendo é muita cor. Isso. E a primeira multiplayer ao vivo, com quatro tela dividida, miniatura, mas... Era o que tinha. Jogávamos, cara. Eu jogava aquilo em TV de 14, velho. Mas o mais engraçado dos jogos do 64 é que quando você colocava 2, 3, 4 players, os computadores saíam fora, né? O Perfect Dark não tinha isso, O Mario Kart tinha isso. Você não jogava o campeonato contra os computadores se você jogar contra um amigo. Bom, o Perfect inovou porque tu jogava com 4 players e colocava mais 8. É, tinha isso aí também, é verdade. Dá pra jogar com 12 no multiplayer. Tá certo. Mas o ridículo do 64 em 3, jogava em 3, ficava uma tela preta. Ah, é. Ficava. Né? Ou outra câmera. Pra fazer lá, como? Uma maior, pronto. Tinha o GoldenEye, deixava uma tela maior. É, tu podia deixar uma maior no GoldenEye. Não sei. Era igual. Meu Deus, eu tô com a Frajola, eu lembro que ficava uma tela preta. Vamos chamar de mentira. Não, eu lembro agora. Que ficava a tela preta. O mas que eu lembro é que, por exemplo, vai, F0X. Jogão. Tinha, muito bom. Tinha, quando você joga em 2, 3, 4 player, a distância da visão que você tinha do resto da pista... Era menor. Ficava diferente, ficava bem como uma tela rosa. Eu lembro disso aí. Até, se eu não me engano, o F-Zero, ele rodava 64 frame rates por segundo, né? Ele até tinha uns gráficos bem piores, assim, que os outros jogos, pra ter 60 direto, assim. Sim. Tanto que o grande trunfo do jogo é essa velocidade do demônio. E aí, quando jogava em 4, acho que até caía pra 30, cara, se não me engano. Foi, nossa, era uma coisa absurda. Wave Race era bem bonito, né? Wave Race, era muito bonito, cara. Água. Porra, é um jogo muito bonito, cara. Sede. Não, dava. Joguei bastante Wave Race. Senti essa sede jogando Bioshock. Nossa, Bioshock pode crer. Água veja só, eu antes tive o 64, depois troquei com o Ferjola e ganhei o PlayStation. Eu também. Né? E eu lembro que eu jogava Wave Race, né? Achava tudo bonito e tal. Aí fui jogar no PlayStation Jet Moto e achei uma merda, vejam só. Nossa, Jet Moto. Outro jogo comparativo também era o San Francisco Rush no PlayStation. Era uma merda. Merda, cara. Mas do 64 era lindo era demais. Bonito. E o merda mesmo foi quando saiu o Carmageddon 64. É. Nossa, que merda. Pô, o Conker Bad Fur Day, primeiro jogo adulto do Nintendo 64. Que massa, tu mija nos caras, meu. Tu caga, vai. Vomita. O Nemesis The Six. Então vai jogar GTA, pronto. Eu me senti ofendido. Ah, mas foi bacana, porque eles pegaram um personagem que veio no Digimon Racing e transformaram um esquilo zoadão sei lá. É que foi no finzinho. Não, eu tentei jogar esses. É o Naughty Bear. Ano passado. É o Naughty Bear do PlayStation 3, a mesma bosta. Tinha muito jogo parecido no 64. Banjo-Kazooie era clone do Mario 64, era clone do Conker. Não, o Banjo-Kazooie. Sei lá, tipo, eu curti o Banjo-Kazooie, mas o Banjo-Tooie não, mano. E eu peguei o Banjo-Tooie, eu cheguei a comprar esse jogo Banjo-Tooie, e na hora que eu olhei, eu falei, sei lá, tipo, não tinha o mesmo feeling do Banjo-Kazooie, cara. O Banjo-Kazooie era mais rápido até. Aliás, era até engraçado que na Nintendo World tinha um campeonato que você tinha que terminar o Banjo-Kazooie em menos de 6 horas, e eu cheguei a fazer isso daí. Olha ali. Eu ganhei o único campeonato que eu ganhei, que foi na Nintendo World, foi das fotos do Pokémon Snap. Que eu tirei mais pontos em todas, eu e o Jussi. O Snap é Pokémon Snap. É legal, cara. Legal mesmo. Baixei no Virtual Console aí, pensei, deve ter o controle do Wii, né? pra tu mirar e tal? Ah, que nada. Não tem. Ó, triste. Jogo que eu acho meio inútil no Nintendo 64 é o South Park. Mano. Nossa, total, muito ruim, muito ruim. Eu nunca joguei. Imagine um South Park FPS. É ruim, certo? Horrível esse jogo. Tu atirava as vacas. Tipo, tu tá andando pela cidadezinha lá do Colorado, lá do South Park. Ah, mas outro jogo inútil é aquele Robotron 64. Ah, horrível. Locadores. Esse é clássico como um dos piores jogos. War Gods também. War Gods é lixo. Ah, lixo. Midway Press. Lixo. Midway. Pois é, faltou também um... Ah, não, mentira, eu esqueci. Saiu Mortal. Mortal 4. Ridículo. Ah, eu não joguei nenhum Mortal do Nintendo 64. Sai fora. Eu nem acompanhei do Nintendo 64. Esses jogos genéricos aí, todos de plataforma e todas essas coisas bizarras, é por causa da época, né? Porque sim. Saiu o Mario 64, então todo jogo era de plataforma. Saiu não sei o que, todo jogo era de primeira pessoa. Tu pega a época do Play também, o que tinha desses joguinhos aí, né? Jesse Devil e... Gex. Mas você vê que tem assim, você pega o Super Mario 64, aí depois que saiu o Super Mario 64, começou a sair o Crash. Começou a sair tudo, né? Sim. É mais ou menos como os gordinhos do baixo aqui se sentem agora com o God of War. Tudo que sai é hack and slash. É, a gente falou do Crash no cast aí de Uncharted já. Isso, então. Falamos do Crash. Isso aí era o que tinha na época, né? Então o pessoal queria mais plataforma, eles faziam mais plataforma. Por isso que tinha esses vários pedidos aí. Mas como eu falei antes, o que salvou a Nintendo, e não dizem que não, foi a Rare, além do Mario, essas putarias da Nintendo. Que a Rare fez o GoldenEye, que ninguém sabia o que era aquele jogo. E que muito duro, né? E muito duro. Que garoto, você eu está ali. Eu comprei o 64. Papai chegou hoje, né? Lá da Santa Efigênia, com o Battlefield 3. Galeria Pajé? É. Battlefield 3, você está ali. Estou feliz jogando. Olha só, sou o rei do videogame. O Brigzão está feliz, realmente. Ele me disse de tarde. Todas essas putarias do que os FPS são hoje em dia, todas, não dizem que não é culpa do GoldenEye 64. O GoldenEye 64 foi o primeiro jogo que dava pra tirar na cabeça. Bom, tu tirava o boné dele. Era massa. Olhava sempre fora do boné. É, eu sei. Boné, não, eu lembro da que perna. Eu lembro que eu fiz a troca do 64 pelo Play do Frajola e a primeira coisa que o Frajola me disse, tem GoldenEye? Tem, leva. Denais, tem uma coisa ruim chamada Clob. Pronto. Aquela arma lá. Clob? Cinza? Ah, metade. Sim. A Glock? Glock. Não, é Clob o nome dela. Ah, Clob. É. Ah, tá, é verdade. Aliás, muitas armas do GoldenEye foram passadas por Perfect Dark. Sim, com certeza. Mano. O mais engraçado do Perfect Dark é que você dava pra ficar invisível, né? Mas o GoldenEye... Quando você agachava. Eu gostava mais do GoldenEye, por quê? Porque lembrava os filmes do 007. E paixão de Six. Né? Ficava guardando o colete lá. Levava uns 3 tiros e ia correndo pegar ele. É porque vocês nunca jogaram... Já chegaram a jogar o Nightfire também, do PC? Não, cara. Esse aí eu passei longe. Show de bola. Acho que o Nightfire é da hora, viu? 007 Nightfire. Fica a dica do Marvox Brasil. Mas o Perfect Dark teve muitas histórias aqui, de Frajola quebrando o controle. Já contamos. Já contamos. Não. Sem se estender muito aí, eu era o melhor de todos. Deixa eu só citar uma emoção do GoldenEye aqui, que eu lembrei, acho que a gente se tornou velho. O quê? Tu apertava Start e o menu era um relógio. Boa! Ah, é verdade. Ele pegava e olhava o relógio. Imersão total. É. Não era o menu? Não, assim, desce de cima, pum! Uma das minhas maiores emoções no Nintendo 64, que hoje eu já jogo muito menos, foi quando vi o International, cara. Sim. Eu vi o International, digo, puta que pariu, é um Valderrama jogo de verdade. Valderrama na capa. Os jogadores. Peraí. É, velho. Sim, o Diogo tinha um time que era tudo 9999. Não tinha como pintar os caras. Esse International fez Frajola quebrar vários controles na sua casa, inclusive mordia cabos. Dois International de 64, eles são um clássico, sim, porque tu tem... Cata na internet, fala sobre os jogos de futebol, o pessoal diz assim, bah, porque eu era fã mesmo, todo mundo cita o International da Soccer e também os de 64, o pessoal é bem fiel pra isso aí. Joguei muitas partidas, nós jogávamos Superstar Soccer e FIFA Soccer no Super NES. E aí quando chegou o 64. No 64, jogávamos muito lá no Nado também. Ó, sim. Muitas partes jogando do Paraguai. Com os controles do Paraguai. E, deixa eu citar aqui um outro jogo realista, que acho que esse Fuca aproveitou, senão... Não, que na época impressionou, entre aspas, pela realidade, que na época era o que mais podia chegar perto, que era o de Fórmula 1, lembra? Sim, era legal. Que os menus, a posição era igual da TV. Era legal. Meu Deus, era igual da TV. Era legal, verdade. Eu tinha esse jogo aí. E a fita amarela do Donkey Kong 64? E as fitas douradas? E a fita vermelha do Doom? E a fita dourada. É, cara. E depois, já na metade final do 64, saiu não só controles, como os videogames tinham milhões de cores. Tinha, sim. Cerveja, cor da CBF. Coisa da época. Sim, sim, não. E os nomes eram de frutas. Era muito viado, Frajola. Era jabuticaba. Isso. Eu nunca encontrei isso. Era laranja. Bom, a Nintendo World... Eu acho que era só regional, né? A Nintendo World era cheio dessas propagandas aí. Tinha aquela, era uma loja clássica que vendia as coisas da Nintendo. Aí eu lembro que... As propagandas eram... Sim, lembro que na época, pra competir com o Gran Turismo, eles lançaram um jogo que era até parecido com o Gran Turismo. Como é que era o nome daquele jogo? Capa Isso, a capa era muito tosca. Eu lembro, eles vendiam pra caralho essa bosta. Sim, sim. MRC. Era um carro amarelo e tal na capa. Muito engraçado. Não, falavam que era alguma coisa de bom. Eu gostava muito, mas muito menos. Sou fã, joguei outro dia e curti o Ridge Racer 104. É bom. Nossa. É tri bom, eu curto. É bom, é bacana, assim, é verdade, é bacana. É, então já que estão falando dos melhores jogos pra fechar aí o 64, isso. O Júlio já falou aí. Avacalha agora. Não, e aí, Diogo, qual é o teu jogo preferido do 64? Perfect Dark, né? Ai, olha aí. Ixi. É igual do Frajola, hein? Incrível. Perdemos noites, viramos a noite jogando. Que hoje em dia os caras fazem, como é que é, jogatina ali de PC, como é que é? É, esses jogos aí, nós fazemos essas bosta aí. Isso aí não é jogo pra mim. Ainda continua com o CS. Nada como levar um soco do amigo. Esses caras não tiveram infância, jogam Perfect pra ver. Imagina, não, já lá. Imagina o que eu imagino. Já era esse jogo. Né? Nós jogando. Já nós jogando em 4 com esses guri. E aí tu fica brabo. Aí eles olham pra você e se cagam nas calças. Minha mãe. Na época nós tinha que lidar. Tu dava um tiro no amigo, tu tinha medo que ele te desse um soco. Que ele te jogasse o suco. Tu jogava o suco. E às vezes tu ganhava muito do amigo, ele ficava triste e ia embora. O problema do e tu não podia ganhar do dono do videogame porque ele desligava. Não, mentira. Lá em casa nunca aconteceu isso, porque eu ganhava sempre. Ah, mentira. Perdeu até do Fuca a última vez que a gente jogou. Olha ali. Não, que uma vez veio. Pera aí. Olha aí. Uma vez veio o Fuca, o Julie e o Shumi. Eu jogo nada isso aí. Vamos jogar Perfect Dark. Jogo nada isso aí. Nunca joguei nada. Jogo nada isso aí. Jogamos duas fases do GoldenEye. Se não me engano, eu ganhei uma. A outra acho que foi o Matias, eu não ganhei nada. Eu fui na alegria. O Perfect Dark foi um vareio, né? Porque não jogavam nada. Não, o problema é que você só jogava em uma fase, que era Temple. Sim. Vamos jogar no Complexo. Não. Ah, vamos jogar na outra fase. E a fase da Complexo tinha aquela casinha, a gente chamava de casinha, que era um lugar tão protegido que só ficava tocando Proximity Mines nos caras, saca? Tinha umas coisas já gravadas, né? O foda do Nintendo 64 é que teve muita empresa que nem acreditava no Nintendo 64, né? Olhou assim e falou, meu, pra que eu vou fazer alguma coisa pro cartucho se eu tenho PlayStation com CD? Eles tinham todo o lance ali, né? Tinha muita coisa assim, a Nintendo sofreu nesse negócio aí, né? Mas ela, sei lá, tipo... Os jogos dela são bacanas. Sem contar que os cartuchos eram bem mais, muito mais caros que um CD, né? Acho que só pior na situação aí na época do 64, isso aí, que era foda, Soft House fazer jogos, foi o Saturno, né? Porque o Saturno tinha todo... Tu lê em qualquer lugar, cara. As próprias produtoras diziam que era muito difícil fazer jogo pro Saturno. Sim, porque hoje em dia... E agora é o mesmo PlayStation 3. Não, era o Saturno era um 8 processador. Era umas loucuras. E até hoje em dia não se consegue emular esse videogame. É. Meio mal. Saiu o emulador pro Wii, Panzer Dragon funciona meio mal. Mas o 64, ó, na época do 64, tipo, começou a ter mais ambientes em 3D, né? Isso que aconteceu no 64. Uma vantagem do 64, perante qualquer outro que teve na época, que só voltou com o Dreamcast, era que justo o lance do Zelda, né? Que era o mundo vasto. Ele conseguia processar tudo de uma vez, sem os loading, né? Então tu entrava lá na Hyrule e tu via tudo até o final, sabe? A desculpinha dos caras que tinham 64 na época e não tinham um PlayStation era: o meu videogame não tem loading. É verdade. Essa é a desculpa mais vista. Não tem loading. Eu não sei, eu não tive, coisa, nunca né, tive loading tá na minha vida. O cartucho tá ligado direto na memória, então não precisava carregar nada. Tinha alguns jogos e tinha um pouquinho de load. Demorava um pouco mesmo. É, os caras colocaram os dois CDs, né? Diz que o disco A e B dentro do cartucho. Como assim, cara? Fizeram mesmo. Fizeram a suruba, né, mano? Mas fizeram milagre. Era MV39, né? A CG do Resident Evil 2 no 64 é aquela... Aquele vídeo do YouTube, aqueles vídeos do YouTube de pior qualidade. Então, aí, o jogo, o Frajola Perfect Dark, o Julie Ridge Race, não, qual é o melhor jogo do 64? Cara, eu não sei, eu acho que se eu tivesse um 64 pra agora... jogar hoje. Hoje? Perfect Dark. Bah, pra mim é fácil. Star Fox 64. morri aqui, ó. É, Star Fox. Star Fox, vai, Star Fox. Não vendeu nada um 3DS, é o 3DS. Né? É o meu jogo preferido. Tá aí pra ele. Meu jogo preferido, acho que do mundo, não sei. Top 5 tem Star Fox 64. Jogo sempre. É bom. Cara, o Star Fox 64, eu ainda procuro um jogo de nave que faça o que ele fez. É muito massa mesmo. É, não sei. Acho que nunca vão fazer igual. O Star Fox 64? Joga Terminal Velocity. Eu gosto, ó, The Underrated, aquele jogo Star Wars é bom pra caralho, porque é baseado do livro, né? É bom, cara. É muito bom. Aquele jogo, peguei todos os Charm Points. É bom? Virei com o final secreto. Eu prefiro mais do que o jogo de SNES lá do Star Wars. Também. Prefiro do que o KOTOR, mentira. Não, pra mim, o Shadows of Empire só perde de melhor jogo de Star Wars para KOTOR. É bom. Só. Bom jogo. Só, sabe? Que foda. Marvox lindo ali. Eu curto, era trimassa. E eu curto o Blast Corps. É isso aí. Eu tô esperando minha camiseta, o Blast Corps, que tu me prometeu, Júlio. Eu não prometi nada. É, eu quero saber minha camiseta. Caçamba, eu prometi a música da Caçamba. Ah, Caçamba. Um jogo que eu fico doido de jogar sempre é o F-0X. Pra mim é. Também. Boa. É os jogos que eu tenho no Virtual Console aí. Star Fox e F-0X. Olha. Eu gosto muito também daquele Cruising USA também. No ruim. Ai. Mas eu jogo de flipper no emulador. No emulador de outro 104 é melhor pra Fox. Assim, yeah. Não dá nem pra jogar mais. Ah, tinha as putas rebolando. Faz isso. No Super Nintendo. No Nintendo 64 eles tiraram tudo, né? Até os bichos atravessando a pista pra se atropelar, né? O 64. Não dá pra comparar. O jogo que veio junto com o meu 64 foi o Cruising USA. Yeah! E o foi Exen, né? Jogo, tu tem palavras finais para falar sobre 64? Exen, por que que ele é bom? Meu, tu não viu todos os hits que tu tem? Tu pode transformar em porquinho. Pouco trio, porquinho fugindo e tu indo atrás dele. É, te maram. E tu espedaça, tu dá um tiro. Diogo e Six, amores sobre porcos. Six naquele jogo de Play 1. Então, vamos seguir... Para na verdade, o outro... É o Julie's Secret Love. Secret Love. O outro 64-bit da época, porque na verdade existiram só dois, né? Only two. Então, esse é bizarro, esse, querida, Neo Geo. Eu ainda vou inventar uma máquina do tempo, vou dar dinheiro pra ele. Neo Geo, Hyper Neo Geo 64. Na época, tudo 3D. Tudo 3D, né, Fuca? Tudo. Tem a minha irmã é gostosa. Mentira, ela é 3D? Não. Então, é isso aí. Tem polígonos? Não. Então... Não. Ah, quantos polígonos? Lara Croft, peito, triângulo. Feitos dois polígonos. Tudo era 3D. E a Neo Geo, que fazia com excelência, falam o que vocês quiserem, que eles faziam jogos 2D ótimos, lindos. Verdade. Neo Geo lá fazendo sozinha, né? Garou. Sozinha. Garou. Jogos 2D lindos, o que que vamos fazer? Vamos fazer uma placa em 3D pra competir com todo mundo e depois lançamos um videogame? Vamos! Sim! Então tá, fizeram a Hyper Neo Geo 64. Primeiramente, como vocês sabem, na das antigas, o Neo Geo, o videogame e o Neo Geo CD, essas coisas, tudo era uma placa de videogame, de fliperama transformada num videogame. Era só isso, não era adaptado, não era tipo 64. Tanto que eram uns cartuchos gigantes que eram o mesmo tamanho que os cartuchos de flipper. E tanto que esses cartuchos podiam ter o tamanho de até 1 giga. Ou seja, em teoria, o Hyper Neo Geo, se tivesse saído, ele seria muito maior que os CDs da época. Que ano que é isso aí? 1997, hein? Cara, 1 giga em 97 é a mesma Imagina. Coisa que 1 tera hoje, saca? Era gigante. Olha, não, macacos gigante. Me mordam. Mas eu acho que esse 1 giga não é o giga que é de CD. E é de quê? Que é dividido por 8. Olha lá, Não, era 1 giga sim, porque os cartuchos eram gigantes. Naquela época tinha dois tipos de mídia. Tinha o bytes, gigabytes, que era bits. Com I e com Y. Não, é pela gigabyte. É gigabyte mesmo, é gigabyte mesmo. Porque era assim, ó. É o café eles, do Mar da Malhação. Na época o lance era que podia ser maior que um CD. Porra, Fuca, interrompi. Caralho, mano. E aí o lance era que era. Todo mundo dizia que vai processar 1 gigabit. Vocês aí com 600 mega, eu com 1 gigabit, meu Deus. Todo mundo morria, sabe? Enfim, aí fizeram a placa. Ninguém morria porque ninguém sabia desse videogame aí. Que não saiu. Mas não foi um videogame. Ninguém morria porque ninguém tava aí. Morria esperando, a gamer tá louco. Super Game Power, né, também. Sim. Então, a ideia deles era renderizar em 3D, melhorar o que tinha na época, era os jogos de play. Era o mesmo estilo que os jogos de play, até... Eu tinha o 64, mas eles queriam fazer mais estilo jogo de play, assim, até... Tanto que tem o lance das texturas, que eram um pouquinho mais fracas, porque eles queriam mais polígono e tal. Enfim. Então, o que que... A Neo Geo fez? Lançou essa placa de teste. Ele, de 97, foi até só 99. Foi. E teve só 7 jogos. Sim. Eles acreditaram em 7 jogos. É. 7? Queridos. Desses 7, 4 são KOFs. Não? Não, não, não, não, não, não, não. Nenhum KOF. Não ia nem sair KOF. Não ia sair Fatal KOF. Furry ainda. É. Ah, Fatal King. Furry. Vou citar aqui os jogos que teve, tá? Teve Sider King. Uma do futebol? Não. Não. Será? Não. Mas não saiu nada. Ô, oh, louco. fecha a flecha. Eu vou citar todos os jogos porque, para o cast, veja a dedicação. Olhei todos, vi vamos vídeos. Sim, também são muitos, são 7. Temos vídeos aqui. São muitos. Muitos jogos, hein? Muitos jogos. Vasta pesquisa, Fuca. É, isso aqui fica fácil de comentar. Tem mais gente, tivemos... tem mais gente na staff do Super Controle do que jogos do Hyper Neo Geo aí. É verdade. É verdade. Olha ali. Muito bom, muito bom. Então, tivemos Beast Busters, que é um jogo de shoot'em up, que é a sequência de um jogo antigo da SNK mesmo. Dois. Que é igual The House of Dead, assim, né? Só com sangue... De verdade, não. Aliás, esse é o jogo preferido do Mike. Era, né? O jogo preferido do Michael Jackson, né? Ele tinha um fliperama dele no avião. Cague nas calças, Juliano Moser, né? Só tem uma coisa pra falar. Michael! Enfim, veja ali. Marvox. Não é Brasil por nada. É o Marvox, é. É um país de sabedoria. Tá, depois. Então tá. Tivemos outro jogo aqui. Porque esses dois são clássicos cults, né, de quem é fã. Esse teve versão pra Play 1, né, com os gráficos modificados, mas tu vai ver, nem é tão diferente assim. Fatal Fury Wild Ambition. Ah, esse era massa, cara. É, então, bom, isso bom. Aí, foi o único que saiu. Joguei pouquíssimo, né, tentei emular, não emulou. É, ia sair o primeiro título, o título de abertura do Hyper Neo Geo, seria o Road's Edge, né? Isso, que é um jogo de corrida rally, sim, é um jogo de corrida, que parece um jogo de Play 2, de Play 1. Sim, os gráficos... Tu vê que tem mais polígono, é um pouco mais bonito, mas não é. Mas é mais colorido, tem muito mais cor e coisa na tela. Eu, de alguma vez, nós fomos em Porto Alegre, nós jogamos alguma coisa do Hyper lá, você lembra? Que jogo que era pra Neo Geo 64? Teve Samurai dois. Showdown 64. Era, cara, tinha o título lá, jogo de luta 64. Teve, ó, eu vou citando, vocês vão lembrar. Ah, é, Samurai Showdown 64. Isso. Nós jogamos... Deve ser esse aí, porque teve duas versões do Samurai Shodown 64. Teve a versão original e teve uma versão chamada Warrior's Rage. Isso, que seria o 2, né, desse 64. É. Que tanto que, daí que veio aquela personagem famosa, famosinha, né, que é a Chique. É. O Fatal Fury Wild, o bicho, assim, eu joguei pouco, então não posso falar. Mas assim, eu tenho um amigo, o Everton, que participou de alguns casts. Aí ele falou, ele jogou muito e ele adora o Fatal Fury Wild, o bicho. Diz que é muito bom, diz que é uma conversão ótima pra 3D. E aí, o pessoal até hoje comenta, até eu entrei na conversa desse jogo com o Everton por causa das conversões em 3D, que nós íamos fazer um cast sobre conversões 2D para fazer. Não fizemos e nem vamos fazer. É. E aí eu tava conversando com ele sobre, se ele lembrasse algum, né? E aí ele me falou desse aí, que todo mundo ficava preocupado como é que ia ter as magias dos especiais em 3D, né? Porque o jogo em 3D de luta era Virtua Fighter e Tekken, né? Que era mais físico. E aí ele disse que esse foi uma adaptação fiel e foi bom, que a SNK não seguiu esse caminho pra fazer aqueles KOF Max lá. Não, sabe? Não. Que é um outro caminho. É. Então, se eles seguissem esse aí, ia ficar bom. 3D, melhor, não esses KOF Max. Já citado o Samurai Shodown 104, que é cult entre o pessoal aí, né? Pra Jorge jogou o jogo que também. Dizem, quem jogou diz que é muito bom, diz que é um jogo de espada bom ali, tanto que tem uma história meio profunda e tal. Enfim, tá acabando as pistas do Geo. Extreme Rally, um jogo de rally na mesma vibe do outro. Tri feliz. Eu vi esse jogo, só consegui lembrar de dois jogos. Consegui lembrar do jogo de corrida do Play 1, né? Tipo Gran Turismo, assim, mesmo estilo de gráfico, bem parecido, aliás. Só com mais polígono. E a alegria do Daytona USA, né? Boa, que vai sair no PSN. É, logo. Verdade. Acho que vou comprar no pouco, então. Tu nunca jogou Daytona USA? Oh, tá. E é um jogo muito feliz e colorido, né? É, roda. Divertido. Pra cara pegar, fazer uns rachos com os amigos, legal, Daytona. A roda não é redonda. É. Sim, nesse jogo aí não era o cara que andava, era o mundo que chegava. Praticamente. Eu achava que massa. Mas o que teve, hein? E teve mais um jogo que esse é uma... É um bem cult. Esse é... Quem pesquisa aí, quem manja de jogos de luta aí, o pessoal Baby Betinho vai entender. Esse jogo é totalmente desconhecido, perdido, mas ele tinha um sistema de luta muito louco que a SNK tentou e no fim não vingou. Buriki One. Ah, eu sabia que era isso aí. Tem aquele joguinho, o Gai Tendo, que saiu no KOF 11. Tá, mas tem pra arcade isso aí também, né? Porque eu pra arcade. Explica aí. Tudo no Hyper Neo Geo, menos no Fatal Fury, é pra arcade. Sim, mas eu não peguei o emulador do Neo Geo. Mas eu joguei todos esses aí que tu falou. Ele é um jogo de luta que ele é baseado, tipo, numa arena, tipo esses. Que luta aí do Anderson Silva, como é que é o nome dessa luta? Ah, o MMO? Ultimate Fighting. Isso. É. Então, assim, só que tinha pontos, dava um soco na cabeça, tirava mais vida. Não, mas era legalzinho. E tinha legal, magia, né? Também, e tinha o Ryo Sakazaki. Ah, é? Que ele era o Mr. Karate no jogo. Ah, oh, que fudeu. Que seria um Art of Fight muitos anos no futuro, assim. Então ele é Nossa, remake. Art of Fight. Não, aquele jogo lá do Super NES lá. Ele é tipo o Garou do Art of Fight. Pit Fighter? Isso aí. Não, ele isso aí. Foi. Remake do Pit Fighter. Não, então. não. É um numa arena. Não, o quê? É um Garou do... Você tinha que quebrar os tijolos. Não, ele é bem interessante. Vejam vídeos. Ele é um jogo bem interessante. Quero ver, fiquei curioso. O problema é que, pra dar certo no videogame tem que ter o quê? Um jogo de futebol, o Eleven. Não teve. Um FPS. Não teve. Call of Duty. Não, ou Ralo, ou qualquer coisa parecida. Na época tinha que ter, meu. Depois do GoldenEye tinha que ter um FPS, tinha que ter um jogo de verdade, futebol, porque é verdade. Não tem melhor acesso pra internet. É verdade. E um jogo de luta bom. É que a SNK, ela como ela é mais voltada pra arcade, ela ia fazer o videogame dela ou luta, rail shooter, corrida com Jeep 4x4 e rally, mano. Tá, eles fizeram o que eles fizeram, só que não deu certo, né, cara? É. Não, o Samurai Shodown do RPG... É só pra Neo Geo CD. Só Japão. Tá. Tem tradução, mas só Japão. Mas Shadow RPG. Sim. O pessoal que joga diz... Aí é. Sério? Tem Sim. isso aí também? Tem, e o pessoal diz que é muito bom. Active Time Battle. Coisas do outro lado da Terra. O lance da SNK é que ela gastou muito dinheiro pra fazer isso aí. Claro. Sempre. Muito. A SNK chegou a lucrar mais com o Neo Geo Pocket do que com a própria placa aí. Não, é impressionante porque a Neo Geo quer fazer os troços, né? A SNK quer fazer os troços aí, eles gastam um monte e depois não dá retorno. É. Coitados. Meu, tava uma... praticamente a geração 64 foi a geração mais prostituída, né? Porque todo mundo resolveu querer entrar no mercado de games, né? Do videogame, no caso. Todo mundo queria lançar um videogame diferente, que tinha uns negócios diferentes. Um vinha CD, outro vinha... cartucho, outro era uma clássica do fliperama, entendeu? Por aí vai, né? Tipo, era bem assim a época do 64 bits. E ali também morreu, né? Não fez mais nada de hardware, só com software. Largou de vez, né? Nem a Sega e a Atari. O 64 bits Hyper Neo Geo, assim, os gráficos deles, ele não chega a ser um 64, ele tem um som bem melhor. O som, como você sabe, a SNK sempre coisou. Mas os gráficos, assim, é... Cara... Sei lá, imaginem um PlayStation 64 bits, é assim. Não, é que a vantagem do hardware deles é que a memória RAM era bastante. Sim. Falava que tinha e como era flitter e tal. E dava pra botar bastante sprites e aqueles. Sim. Só as texturas eram pequenas, né? Aqueles GIF, movimento. Custava quanto isso aí? Saiu valendo quanto? Era só pra flitter, cara. Ah, era só pra flitter? Acabei de falar, 30 mil vezes. Ou 10 vezes. É uma placa. Não tinha no Valmor, hein? Por isso que tinha 7 jogos. Que pena. É uma placa. Eles iriam colocar. Eles iriam fazer um videogame com isso. Ah, né? Bom, sim, não rolou. Entendeu? Foi um projeto que por isso começou em 97 e terminou logo em 99. Entendeu? Foi na época que acabou a SNK aí, né? Sim. Foi vendida. Nossa, foi essa época aí. Acabamos esquecendo, muito triste, né, cara? Pois é. Acabou com o fim da SNK. E o 64 bits só vale a menção do nosso querido Dreamcast, que é dois processadores de 64 bits que trabalham em conjunto. Primeiro dual core em videogame, quase. É, né? Dual core. É, a Intel aprendeu com a Sega, mentira. O que se sabe dessa geração 64 aí, além de ser triste, né? Todos os videogames de 64 foram pro limbo, né? Assim. Todos. A Atari morreu, né? Com 64. Sim. Ah, a Atari ficou avacalhando. Mas não interessa, né? Morreu. A maioria virou objeto de colecionador, né? É. Esse Hyper Neo Geo aí também, o resto, se tem alguma coisa de 64. E o Nintendo 64 aí veio o GameCube, que, como tu disse, aí cagaram porque não lançaram um jogo junto com videogame aí. Bizarro. Foi tudo mal programado, mal feito. A Nintendo acabou lançando o Nintendo 64 por uma briguinha, né, com a Sony, né? Sim, era só pra mostrar quem era o melhor. Eu garanto que se não tivesse 64, o Nintendo seria a PlayStation de hoje, né? Se a Nintendo não tivesse brigado, né, com a Sony na época lá, a gente talvez iria ter hoje em dia uma visão diferente, né? Com certeza. Cara, na verdade, essa época foi muito bizarra, porque vamos lembrar do Dreamcast, cara. Todo mundo queria ter o Dreamcast. Não vem dizer que não. É, todo mundo queria ter. Ah, eu não queria, não. Ah, para. Até no Solto Parque tem episódio que o Cartman vai atrás do Sega Dreamcast. E aí todo mundo queria ter. Tinha os jogos. Tinha todos os jogos. Tinha tudo. Mas não, alguma coisa deu errado. Era a época, cara. Era arcade, videogame. Tipo, tinha os jogos que o pessoal queria, tinha não sei o que. Dreamcast tinha jogos que o pessoal queria, mas tinha luta, era videogame tinha... que era o fliperama. Ninguém mais queria jogar fliperama naquela época. Não sei, acho que... eu não vejo assim. Tinha Metal Gear, tinha Resident Evil. Tem umas histórias aí que foi tinha tudo boicote. Foi meio boicote. Né? Tem umas coisas foi zoadas. É que nem a morte do criador do Game Boy, mano. Mas aquela época tava em decadência. Aqui. Isso daí é... Tem umas coisas assim que você olha e fala... É, foi... É, não, tinha... Mas justamente os arcades começaram a cair fora e eles lançaram os de dança. Que aí voltou o pessoal pra... Pra essas casas de arcade. E depois só voltou esse clima arcade com os jogos Guitar Hero da vida, né? O Playland. E hoje em dia na PSN na Live Arcade, que tá cheio de arcade aí pra jogar. É, e é tinha vontade, cara. Teve até, tem estudos ali, o pessoal, coisa da época, assim, dessa época aí, muito louca pro mercado, pro PSN. Foi bizarro. Tecnológico. Mas, em 98, não podemos esquecer que tinha o 64, aí, tipo, foi o melhor ano dos videogames que todo mundo fala, sabe? Esse ano tá sendo muito foda. Mas aquele ano ficou memorável, assim, né? Tanto que lembrem na época... Jogo foda. Frajola, Fulco, eu acho que vai lembrar também, porque o seu pai é um cara muito tecnológico. Essa era a época que eles estavam lançando o filme em Laserdisc. Aqueles vinil gigante. Sim, filme vinil. Cara, eles não sabiam o que fazer naquela época, sabe? Era uma época muito bizarra. Não tinha uma mídia. Várias tecnologias juntas, foda. Né? Uma coisa louca. Não, CD, não... O que é DVD, né? Eu assisti... DVD não, DVD só 2000 e pouco, isso, né? Se não me engano. Eu assisti um Laserdisc na minha vida. Yanni Live at Acropolis. Ô, louco! Caramba, olha, história. É, o... Falou ali, o DVD começou... Ninguém tinha DVD, só a Paola. Nossa, não, é que tipo... Na época, o DVD foi um grande marco, né, que nem sei se vai tocar. Mas enfim, porque ninguém ditava o que ia ser da época. Por isso que essa loucura, tá? Era assim. Enfim. Mas tem uma novidade agora no Nintendo 64 também. Quem quiser jogar jogos de Nintendo 64 e não tem os cartuchos, tem um lance novo também aí. Que chama 64 Drive. É um cartucho que você coloca um R4 com as ROMs já dentro e o próprio videogame já lê tudo. Não, isso aí era só na chip. Não, saiu de verdade. Nos Estados Unidos, você paga $200. Não, senão o Frajola vai comprar. Aqui, ó. Tem até o link. Saiu recente daí. O link está no post. Me interessa. Oh, que massa isso aí, cara. Oh, fica a dica aí pros ouvintes. Quem comprar, faça o review. Anota e me cobra depois. Quem comprar, me vende depois. Isso. Já pediu o teu Marvox? Não. Ainda não. Mas, tô ainda, eu olhei assim e falei, nossa, valeria a pena, hein? Que isso? Vai voltar a jogar perfeito. Tá, e a pergunta aqui não quer calar agora para encerrar o cast. Marvox Brasil, quer dizer que existe o Marvox em cada país do mundo, é isso? O que é isso? Opa. A pergunta fica no ar, então tá, gurizada. Até o próximo podcast. Mas é isso aí, né? Comentem aí. Se você esteve no Japão. Se você tem o Hyper Neo Geo 64 guardado em casa também, tira foto aí e mostra. Por favor, né? Porque tá louco. Faça isso. Valeu, tchau, amigo. Até a próxima. Tchau. Valeu.